Eu roubei na faculdade. Ah, não, é assim, ó. É tipo, subtraem dois dados de toda dificuldade, porque a dificuldade nossa é o quê? É o peso, a contrapartida. Se a gente jogar. É, um negócio. Se a gente joga furtividade e não tem ninguém pra perceber, não tem dificuldade. Então daí quando a pessoa vai jogar, seria, eu acredito que seria dificuldade. Já definiu o conceito básico, Ariana, do seu personagem? E você ganhar 3 dados adicional pra qualquer dom de já ar, viagem, tô... movimento, escuridão é muito alto. Isso aqui é muito departamento. De ciência e tecnologia da Marinha. Ok, então é militar. Mais é, militar. Isso que eu falei. Eu acho que militar, é melhor, inclusive, ela serviu porque comigo todo mundo muito é militar bem. Também? Eu tenho visibilidade. Mas eu servi um tempo. Sociedade. Eu sou o primeiro tenente. Eu vou fazer um cara bem primeiro, primeiro, primeiro. Deixa eu marcar isso. Na verdade, eu vou fazer mais social. É porque o meu... Fala uma coisa pra mim. O que você está fazendo em Araraquara no dia 17 de fevereiro de 2017? Eu já coloquei ainda. Não coloquei os bônus, lógico. Coloquei não, só os deixa pontos pensar, básicos responder que por o meu irmão deu lá. Mas carisma meu tá 5. Fumadaço lá o carisma. Estou a gente fez uma arrecadação com suprimentos. E tava passando de cidade em cidade pra fazer doação nas instituições. Eu acho que o da corrida ainda é melhor pra Interessantíssimo, interessantíssimo. Viagem, você percebe viajar. Corrida 6 é mais barato. Vai ser. Tipo um campanha do agasalho. Não, vai ser um de cada um e um paga dois. Campanha do milico. Não. Dois pagam dois e os outros dois pagam um. É. Tá, e ou fala outra coisa pra mim. Não paga nenhum e os outros pagam dois. É. Se você tava fazendo isso com o pessoal da Marinha? Nenhum, e ou com alguma ONG, alguma coisa assim? Aliado não. Com uma ONG? Eu comprei uma parte de coisa melhor. Ah, já perdi o que eu queria. Eu tô com aliado. Mas tem pode ter gente da Marinha junto comigo, não. Sim, tem gente da Marinha com você ajudando. É Rondon, o projeto Rondon. Nós estamos associados à ONG. É como se eu fosse um nobre. Ok. Eu tenho um aliado, 5. Contatos 3. Contatos 3. E eu quero que você me defina dois, qual o seu relacionamento com os outros personagens. Ó, aí, ela estudou com ele. Só que eu virei médico. E elas duas são amigas de infância. Só que eu virei médico. Eu terminei a faculdade. Ela é filha de militares. E ele já serviu no Haiti. Você já serviu no Haiti? Eu servi no Haiti. O que o fetiche faz? Eu não li tudo. Nossa! Fetiches são itens. Com os 3. Ah, sim, você tem um item de nível 5 ou 5 de nível 1? Qual a idade de vocês? Eu tenho. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Entre 20 e 30, né? É, entre 20 e 30. Pode pôr uns 27, eu vou marcar 27. Todo mundo tem mais ou menos capacidade? O nível do meu vício tem 30 já. Doutor, infectologista, trabalhando no Hospital São Paulo. É o House. Duas, tipo, 26, psicóloga, 26, tem um 24. Consultório no centro. Eu tô mentindo a idade. É 24, não é? Dó com as pessoas. De formar, exato, você tinha corredora de Fórmula 1. Primeira mulher a disputar a Fórmula 1 e a favorita do campeonato 2017. Exato. E podre de rica essa vaca. Podre de rica. Considerada ainda a substituta do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna. As mulheres estão fodendo. Lógico. Eu tenho dó do único homem da mesa. Exato. E o único homem da mesa é o único cara que. Olha, a vida irônica, né? Né? Um vínculo íntimo ou o último homem? Não, não precisa ser íntimo. Fudeu! A gente colocou íntimo porque tipo, ficou mais fácil da gente se encontrar. Eu tava contando a história. Aí eu falei, Jeff, vai ter um almoço lá em casa de família e eu chamei a Tamiris, que ela é minha amiga de infância. É. Pra juntar. Que faculdade fácil. Eu fiz? Você pode ter feito a mesma aqui. Então, é isso. Ah, não. Uhum. Tecnologia de informação? Você fez aqui em Araraquara mesmo? E fiz. Não, fiz em algum lugar mais chique. No Ita. Ita. Desculpa aí, eu sei porque eu faço Ita. Aqui. É fascinante. Eu fiz um doutorado sanduíche lá em Harvard. Você é minha prima. Doutorado aqui então, é essa prima sua, tá bom? Mas eu que juntei. Você faz uma parte do doutorado num país, faz no outro e termina. Tipo. Não, você quer ter um. Eu não é isso mesmo, eu trato posso ser sua prima? Pode. Mais velho. Que dó. Mais velho. Dó não. Ok, foi ela que te colocou no IT. Então. Eu fiz USP e Harvard. E vocês? Ah. Eu fiz com essa vez tudo bom. Ela já conhece o médico, então você pode ter conhecido a Tamiris por médico. É. E vocês não, são quero amigos. Ter uma coisa mais. Você fez TCC dela. de senhora de Sil. Conhecimento geral de muita coisa. Eu já tenho memória idética, verdade. O memória idética é muito roubado. Põe aí, põe o nosso nome da Vilma, então, pra ser parente. Professora do Ita e da USP. Porra! Olha isso! Então não foi minha, porque eu fiz o Niara. Ah. Não, você estudou comigo, lembra? Você fez USP. Deixa eu calar a boca. Quem fez o Niara foi o Residente. É. Né? Que quase matou. E se pisturizou. Eu já te contei do Rafa? Aí tem que ver quem vai ficar sem você. Olha, se eu tivesse meu ex, tava muito chapado, bebeu muito. Aí eu fui, o amigo dele quase entrou com o alcoólico. Aí eu fui lá ajudar os dois, chamei a ambulância pra um. Aí, tipo, não podia tomar na ambulância, né? Então o abelho da morte foi na ambulância. E eu coloquei meu ex no carro e a gente foi seguindo a ambulância, né? E, cara, a hora que o moço chegou, ele correu. Desceu correndo com medo. Aí eu busquei. Eu peguei ele do outro lado da praça, tinha um ônibus parado e tava indo pegar o ônibus. Aí eu peguei ele, pus no carro, coloquei o cinto, consegui seguir a ambulância. Aí ele para. O SAMU! Falei assim, o seu amigo tá lá. Não, tirei de lá. O SAMU vai matar as pessoas. O SAMU foi buscar meu avô nunca mais voltou. Aí eu falei, não, calma. Tô indo, tamo levando eles. Tamo indo pro UPA, a gente vai dar tudo certo. Não, o pessoal lá fez o Niara. Não! Mas ó, pra ser bem sincero, o meu avô, ele teve que ficar na UPA por 3 dias, porque não conseguiram lugar pra internar ele. Aí ele teve que ficar lá. Ele tava basicamente com, acho que é o rim ou o fígado, tava travado dele. A pele tava verde. Nossa. E o pior de tudo é que, tipo, o meu avô tem 9 filhos, as únicas pessoas que ficavam lá com ele eram minha mãe e eu. Ah, caraca. Era muito sacanagem. É, sempre assim, né? É sempre assim. Era muito sacanagem. Porque meu avô foi eu e minha mãe também. Ó, e pergunta pra Ariane. Eu fui uma noite lá, porque a minha mãe, ela tava precisando descansar. Eu falei, não, mãe, eu vou aí de madrugada. Fiquei acho que até as 4 ou 5 horas da manhã, que foi o horário que minha mãe foi lá. E tipo, eu saí de lá, mas tão puto, que a minha tia, ela teve que ir durante a madrugada, porque o meu avô tava precisando de mais um travesseiro lá na UPA, não tinha. E quando minha tia chegou, eu não cumprimentei ela, com tanta raiva que eu tava. Porque ela tava sem fazer porra nenhuma na casa dela, ela poderia ter ficado uma noite com certeza, o pai do meu avô. Não, não era o pai. Ah, mesmo assim, mas ainda assim, eu sou. Mesmo assim. Mano, depois que e ele morava com ela. É, depois que você casa, mas não tem como. Sobra e sogra que nem vai, não. É que tipo, você assim, vai encher o saco igual e você vai perturbar igual. Mas, tipo, o meu avô morava com ela. Morava com ela e com o filho. Tipo, ó. Nossa, eu fiquei putado. O ser humano é uma merda. Minha família. Não, cara, meu avô, quando eu voltava no hospital, meu tio veio de Pindamonhangaba. Pra cuidar dele. Manhã, sabe o que ele ficou fazendo? Arrumando o portão, trocando luz e eu no hospital cuidando do meu olho. Cortando a grama, da. Pá! Cara, é fogo, cara. Esses não, ainda pelo menos fez alguma coisa. Né? Mas não cuidou do pai dele, cara. Mas você tem que entender que às vezes tem pessoa que não tem. Não é bem estômago, mas. Eu tinha 16 anos, caralho. Um cara de 35 que. Cuidar do pai, né, pô? Eu acho que eu fui uma das piores pessoas que colocaram pra ficar lá com meu avô. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que guarda muito rancor. Aí, a primeira vez que eu visse alguém da minha família, eu ia jogar na cara. Só que ele me segurou todas as vezes que eu vi uma pessoa. Eu vi que você rancor. Pô, ele é uma bênção na sua vida. Você quis levar o cachorrinho só por causa do calibre? Eu sou uma pessoa muito rancorosa. Tem que parar com isso. Eu falo que a Ariane é a bênção da vida do Juninho. Não tem como. O Juninho é o... É o mártir da Ariane. O mártir da Ariane. Não, mas ó, pra ser bem sincero... O universo se equilibra. Exato. A Ariane, ela melhorou muito, eu. Por causa da Ariane. Mas parei de fumar, beber. Entendeu? Eu falo postura, falta atitude, falta falar o que eu penso, aí ele já completa. Ele falta paciência, sensibilidade, jeitinho. Agora eu sou outra pessoa. Antigamente eu tratava com qualquer um. Tipo, hoje em dia é só se eu apanhasse ou não, tipo. Não, Juninho era meio retardado. Eu era muito estressado. Se o cara olhava feio pra mim, acabei. Acabou? Nossa, qual que é o seu tormento? É verdade, mano. Eu demorei muito pra fazer a Ariane. Eu tava esperando faz um mês. Que me relaciona com a minha insônia. Desde quando saiu lá do São Carlos, ela falou: eu vou fazer assim. A próxima vai ser desse jeito. Eu vou combar com essa habilidade. Sabe, sabe por quê? Com certeza. Tormento bom, eu já sei como tá. Ou quando ferrá-lo. Não. Mano, eu adoro usar o Onix. O Onix não vem, cara, que você vê, ele vai mudar o eixo da terra, né? Desbalanceia. Nossa. Eu achei que o Vi fazia isso com a cabeça. Não. Eu não mais pra você dar um gole pra mim. Ele odeia. Tem água ou gelo? Gelo pega na forminha dentro. Com esse calor dos infernos, você não acha que a geladeira vai produzir gelo suficiente. Deveria, mas tá faltando menos 23. Só porque eu tomo gelo com água. Perfeito. Geladeira tecnocrata, você. Bonito, geladeira, né? Tecnocrata. Só não compra da Samsung que já explodiu também, né? Já explodiu a lavadora. Sério? Você viu, Jeff? Lavadora explodiu também. Sim. Como assim? Really? A lavadora da Samsung tá explodindo também. Mas você sabe o que é isso? Eu dei o quê? O que explodiu? O celular. O celular da Samsung. Você sabe o que é isso? É o início da Skynet. Ô, Juninho, os caras fizeram recall de todos os Samsung Galaxy Note. Vocês viram todo. Também lá o tanto de gente que tá ficando ferida e queimada por causa de cigarro eletrônico? Sim. Sério? Oh. Aí, aí é burrice mesmo, aí é cagada. Aí é merda. É, porque... porque o celular explodiu. O cara compra um cigarro e da China. Tem que morrer. É, não. Tem que morrer. Pô, você não vai mais comprar 15 mil maços por mês. Né? Pague caro no pelo menos um que vai te fazer sair do início. Isso é a mesma coisa que o cara comprar o estourapuma do Paraguai. Aqui? Não, e o cara, tipo, começou lá, falou que vai ter que fazer uma cirurgia na perna, senão ele não volta a andar por causa do mundo. Que explodiu no pulso dele. Começou a sair fogo, faísca pra tudo quanto é lado. Você conhece a Daniela Ster? Aí teve outro que estourou na boca dele conheço. Enquanto ele tava colocando pra carregar. Minha mas mãe. Aí foi retardado, o cara coloca pra carregar e não conheço fuma, a Amanda Kinari. Eu conheço cara. Também. Só que isso. E a Natália Rigolini. Eu conheço mais o pessoal do primeiro e segundo ano. Né? Ela nem até o terceiro eu conheço. Você viu lá o Amanda? Pensei em comprar pra minha mãe. Aí eu comprei esse cigarro. Isso aí é mais barato, né? Eu acho que eu contei. Porque eu gosto, mano. Sim, prejudica um pouquinho menos. É só a nicotina, né? Mano, eu falo que eu já pensei em fazer. Mano, eu tinha tanto livro de Freud. Prejudica muito menos você. Exato. Mas não compro porcaria de livro do El. Tem um colega meu que ele filma. Ele tá com uma câmera de somente de frutas, sendo bom. Podia vender, ó. Livro de Freud é caro. Hoje eu vi um por R$16 no. Nossa. Perdi minha mãe. Que bom que isso tinha, tinha o porta-mala do carro dele. Conhece ela? Ela, psicóloga? Tava lotado de livro de psicologia. É que você não viu realmente ela como psicóloga. Tava dando os livros. Eu falei, traz porque eu gosto, né? Porque eu tava pensando em fazer psicologia. Né? Eu li até alguns livros. O cara chegou meio maluco, meio com as coisas de chamar arma. Eu acabei não fazendo. Mas tem vontade no dia. Tem um cliente, deixa eu pegar minha arma. Legal. Eu recomendo. Era muito bom. Rodrigão, ele começou a fazer. Rodrigão? Eu não posso fazer psicologia. Eu vou virar o Siler. Não gordo. Gigante. Não gordo. Ah, gigante. Eu acho que fica mais compreensível. Não, ok. Gigante. Quem você fala Rodrigão, pra mim Rodrigão é o gordo. Não, é que mas eu tenho um problema, eu sou meio psicopata. Tem muito mais contato com o Rodrigão gigante. Acho que vou virar o Siler, eu vou usar isso pro mal. Eu tenho um teste de personalidade com você. Grandes possibilidades. Não, quando ele trabalhava no não, comigo foi assim, de primeira. Aquele teste que rola na internet direto. Ah, você tá no cemitério, no enterro da sua mãe. Aí aparece a mulher da sua vida. Né? Ela vai embora e você nunca mais vê ela. O que você faria pra ver ela de novo? Né? Mataria meu pai. A resposta veio assim, de primeira. Até que ele se pesou, trocou de trabalho, só pra fazer isso. Ah, sei lá, dizem que quem fala isso é psicopata, pra mim veio de primeira. Mas é totalmente legal, eu acho que é legal. Não, porque no fundo, quando é assim, a gente isso não tá consciente. Que são bons, no fundo, todo mundo, quando é pequeno, não tem já teve um desejo de matar os lado, por exemplo, como como assim, pequeno? Por exemplo. Os caras foram de papo pra papo. Como assim, só quando era pequeno? Não, não só. Tipo... Como que é, você não pensa, você planeja. É, você executa. Aquela rodada de carro. Você tá meio que saudável, né? Que pai, mãe, é. Filho, tá? Tô falando daqueles pais. Que foda, que foda. A gente pensa bem, jogo. Eu ainda acho que é aquela rodada de carro. E aí, você, enquanto filho, você tem uma tendência. Ele pai dele rodou o carro, mas já ficou com você. Ai! De morte, ai! Nossa, até ela bateu a própria mão. É, quando tu tá explicando, tu entendeu? Ela está se auto-suicidando assim mesmo. Auto-suicidando assim. Eu tô em surto essa, mano. Por exemplo, quando a sua mãe te abandona no berço e você fica chorando compulsoriamente, aí estavam zoando. Já começa a aparecer os primeiros sintomas. Todo mundo e os caras começaram a zoar ele. Aí ele pegou febre. E aí só vai. Pequenas coisas, porque a criança ainda não entendeu que de fato a morte é uma... Então todo mundo já teve um desejo de matar o pai e a mãe. Isso não significa que você vai chegar, às vezes a pessoa pode ter até hoje, mas isso não significa. O Trump olha pra você e fala... Talvez seja uma coisa que persistiu e não foi namorado. É muito complexo, entendeu? Todo mundo acaba resumindo que hoje é uma coisa bem... Muito complexo, muito abrangente. Tem paciente que chega lá e a gente fica assim, né? Que não sabe o que fazer. Aí você tem que sentar na cadeira e ficar. É, o negócio é desse. Cabecinha do ser humano não é bicho de sete cabeças. Não é coisa pequena, é bicho de sete cabeças. Mas depois você quiser fazer um desenho pra mim. Pô, a gente pode fazer aquele testinho do Rorschach. Minha opinião na mesa. Vamos lá. Antes você era bem mais fechado. É. Então, com isso, eu falava que eu ficava tipo, porque eu ficava na mesa pra gente não fazer nada. Bom, estamos no dia 17 de fevereiro de 2017. Agora melhorei muito. É uma sexta-feira. Tá? Todo mundo se preparando pro final de semana. Foi o carnaval já ou ainda vai ser? Acho que vai ser ainda. Vai ser o carnaval ainda. Vai ser porque é dia 17/2/2017. Vai ser no fim do mês. É dia 20. Então tá uma semana. É que já saiu já o calendário. Nossa. Que dia que é o carnaval ano que vem? Ah, amor, você quer. Tá perguntando a pessoa errada, amiga. É que eu já vocês estão pra caralho, quem sabe? Não, eu sou pra caralho, isso é verdade. Mas porque eu acho que é no final de semana do carnaval. Prevalente, eu amei prevalente, cara. Prevalente é uma... Eu acho que é justamente no final de semana do carnaval. Agora, eu já usei prevalente em um homem, tô usando prevalente em uma mulher, aí agora acabou as minhas usações de prevalente. Não, é dia 28. É dia 28. É dia 28. Agora preciso criar outra característica. Então é um final de semana antes do carnaval. 16. Tá a véspera do inferno. Véspera do inferno. Então bateu certinho. Aí, ó, show de bola. Bateu daqui certinho. 10 dias carnaval, velho. Bom, não, Alicia. Nada, ou Alice. Quer chegar no carnaval? Vou comer ela. Você está. Quer chegar no carnaval? Vou comer ela. Zumbizão. Você está no centro da cidade, em frente ao Extra. Alice do quê? Me viu, é a minha parede. Me aparece. Em frente ao Extra, ali na saída do Extra, na escadinha, tá? Junto com mais um grupo de pessoas que fazem parte da ONG, tá? Já aconteceu? Não. Aconteceu nada. Não aconteceu nada. É que nós estamos numa cidade tranquila. Respira. Só não tem que só vai, paz, só vai. Mundo. Ah, tem uma coisa ruim. Araraquara. Você tá na sua vida normal em Araraquara. Tá você e mais três pessoas da ONG, estão ali em frente à saída do Extra, ali naquela escada que tem a rampa, né? Estão com uma caixa de papelão gigante, estilo aquela da campanha do agasalho, tá? E arrecadando mantimentos das pessoas que saem do Extra. Eu posso achar um chicletinho. Tá? Você tá, obviamente, com o uniforme da Marinha pra mostrar, passar, que é uma sessão que é uma coisa séria, é uma campanha séria que tá sendo feita, não é ladroagem nem nada, né? E as pessoas que estão acompanhando você... Conforme as pessoas estão entrando no Extra, elas vão distribuindo panfletinho da campanha, tá? E as pessoas levam, compram, elas têm que comprar, sempre uma ou outra compra um quilo a mais de mantimento, né? E deposita ali na caixa, tá? Vocês estão já morrendo de fome, morrendo de vontade de almoçar, tá? Já passa da hora do almoço, um pouco, tá? Eu fiz faz almoço, se eu fiz faz. Passa da hora do almoço. Mas vocês continuam lá firmes e fortes porque vocês estão há uma semana do carnaval, numa sexta-feira, tá? De calor escaldante, na hora do almoço e logo no início das aulas, tá? Essa semana, você olha ali na esquina ali do Extra, esquina do Santa Cruz ali, tá cheio de jovens, todos pintados, fazendo cobrança de pedágio na esquina. Tá cheio de gente ali fazendo cobrança de pedágio para fazer a recepção dos calouros que vai ter à noite na, na Unesp, na Ungara, nas faculdades da cidade, São Carlos, a mesma coisa vai ser. Né? Então vocês estão nessa primeira semana de aulas aí, a semana seguinte vem carnaval, aí vira aquela algazarra, né? Já não, praticamente não tem aula. Né? E vocês estão no horário de maior movimento ali. Então vocês estenderam um pouco o horário de vocês ali para aproveitar esse movimento que tem na hora do almoço. As pessoas saem na hora do almoço, vão fazer as coisas que elas têm para fazer nesse curto tempo que elas têm no horário de almoço. Muitas pessoas estão indo ao supermercado, né? Então vocês aproveitam esse meio tempo, esse espaço do horário de almoço das pessoas que trabalham no comércio ali, para aumentar a arrecadação de mantimentos. Tá? E de fato, vocês ficam ali cerca de uma hora e meia, depois que dá o horário comercial de almoço, você vai vendo o volume da caixa de vocês e enchendo cada vez mais. Tá? Você sabe que em outros pontos da cidade, tá, tem outros colegas seus da Marinha, né, que estão em outros supermercados da cidade, tem gente que está no shopping, né, fazendo arrecadação. E as informações que você tem é que a arrecadação está indo de meio em pouco com esse empenho de vocês. Tá? Ao todo, vocês já conseguiram, só em Araraquara, arrecadar quase uma tonelada de alimentos para fazer as doações. Vamos comer pra caralho! Bastante. Colocou o pessoal da Marinha. Tem paizão? Não tem paizão. Não tem paizão. Não tem nada de paizão. Vai que isso, né? Bom, vocês estão ali fazendo a arrecadação, tá? A fome já apertando, né? Vocês já estão quase pensando em parar, tá? E aí alguma coisa chama a atenção de vocês, tá? Você olha nas ruas ali, a rua tá muita gente circulando na rua, tá? E muitas pessoas parando ali no semáforo, então por conta dos estudantes que estão ali cobrando pedágio, forma um trânsito considerável, tá? E aí subitamente esse trânsito começa a aumentar e vira ali no centro da cidade, na esquina da Bonifácio com a Rua 3, um verdadeiro congestionamento. Sexta-feira. Tá? É, na hora do almoço. Sexta-feira, hora do almoço. Só que você nota algo estranho, tá um pouco pior do que de costume. Você até tinha planos de almoçar com uma ex-aluna sua, né? Aí na hora que você vê aquele trânsito, você pensa, putz, vai melar meu compromisso, não vou conseguir ir até lá. E assim, tá um trânsito praticamente interminável ali naquele cruzamento. Os estudantes, obviamente, eles aproveitam. Tá? E aí eles vão andando de carro em carro, tá? Enquanto tá todo mundo parado ali, um buzinaço correndo, né? Você vê que as pessoas estão mais afoitas, algumas pessoas até muito nervosas. E os estudantes vão aproveitando para abordar essas pessoas, pedir dinheiro. Algumas pessoas brigam com os estudantes, xingam os estudantes, né? E eles vão se aglomerando ali cada vez mais. Você vê, os estudantes estavam na esquina de baixo, na Rua 2, eles vêm subindo, se juntando a esse grupo. Você vê estudantes que estavam na outra esquina, na Rua 3, ali com a Avenida Espanha, né? Com a Avenida Espanha, com a Feijó, né? Você vê subindo um grupo de estudantes, um bando de gente todo sujo, tudo pintado. Legal. Tá? Muitos deles já bêbados, já estão andando e trançando as pernas, já embriagados, e formam uma verdadeira multidão de estudantes ali, né? Cobrando pedágio das pessoas. Eles estão um pouco para cima do extra ali na Bonifácio, mais ou menos na altura do portão do extra, que fica na Bonifácio ali. E tá aquela aglomeração de estudantes, eles cantando, dançando, brincando e abordando os motoristas, né? E você dá aquela esticada de olho ali, você vê aquele monte de gente. E o congestionamento vai e se perde. Tá? Até onde sua vista alcança, sobe o José Bonifácio ali, até onde ela deixa de ser subida, ela se torna retilínea para depois começar a descer, indo no sentido do Santana ali, né? Até ali você enxerga aquela fila imensa de carros. Na hora que você olha, você consegue perceber que tem carros também enfileirados na Rua 4 ali, aguardando para passar também. E um buzinaço, um barulho infernal, tá? Que começa a estressar vocês, estressar todo mundo que está ao redor ali. porque é claro que isso... Eu tô estressado só dele contar. Esse congestionamento, ele vai for, ele se estende para os pedestres também. Nossa. Aquele monte de carro, tudo pertinho um do outro, vai fazendo com que as pessoas tenham que se espremer para atravessar, para ir até o Extra, para voltar do Extra, para cruzar a Rua 3. Prejuízo de carnaval. Né? Aquele monte de estudantes, as vésperas do carnaval, um monte de gente na rua ali, né? Então acaba virando um congestionamento de pessoas também. Um monte de pessoa, quando as pessoas conseguem atravessar, vem multidão, assim, aquele bloco de pessoas. Né? E as pessoas que estão com você ali distribuindo os panfletos, arrecadando os alimentos, eles quase não dão conta na hora que vem aquela multidão para dentro do mercado ali, eles vão distribuindo rapidamente os folhetinhos, né? Mas eles quase não dão conta de tantas pessoas que vão se aglomerando. É, são pior que o Tusca. Quase. O Tusca foi osso. Quase. Eu não sei o que é o Tusca. E tá tudo... tá tudo um caos urbano, tá? E vocês veem isso, apesar do estresse, vocês veem isso até com bons olhos, né? Porque tem muita gente nesse momento entrando no Extra. Tá muita gente mesmo. Tá? As pessoas pegam os panfletos, entram e você vai notando o seguinte. As pessoas elas vão para dentro do mercado. E aí, de repente, você olha lá para dentro e vê aquelas filas enormes de pessoas nos caixas. Tá? E muitas pessoas saindo com o carrinho lotado. Tá? As pessoas saindo com o carrinho com os carrinhos lotados. E vão ó, algumas pessoas vão indo com 3-4 sacolas assim carregando e olhando assim, como se quisesse chegar logo em casa, bem apressadas, tá? E sacolas todas pesadas, né? Cheias, né? Você olha assim, a maioria das pessoas carregando mantimentos e muitos enlatados. Muita coisa enlatada essas pessoas estão levando. A maioria das pessoas que está nessa situação de pressa, de urgência, ignora vocês completamente. Então não se preocupe em fazer alguma doação ou sequer dar atenção para vocês, pegar panfleto com vocês, tá? E muito menos fazer uma doação, depositar um alimento ali na caixinha de vocês. Elas saem de dentro do mercado aceleradas, aparentemente estressadas com tudo que está acontecendo. Tá? Você acha até normal, porque aquele movimento, aquele caos todo está te estressando também. Né? Então você acha tudo aparentemente normal, até que você escuta um grito. Quando você escuta esse grito, é um grito de agonia, de dor, tá? E ele vem de cima, vem da José Bonifácio lá pra cima. Tá? Numa ação reflexa, né? Você, as pessoas da ONG que estão com vocês, as pessoas que estão saindo, olham imediatamente lá pra cima na José Bonifácio. Tá? É um grito de dor, um grito de agonia, um grito de morte. E o que vocês veem é a multidão de estudantes. Ela se afasta assim, vão trombando nos carros, e uns vão passando por cima dos carros, tá? E vocês veem, no meio da roda de estudantes que se abre ali, uma briga ocorrendo. Tá? Tem duas moças que elas estão brigando, tá se atracando no chão. Tá? Uma delas, uma estudante toda pintada, a outra estudante também, tá toda suja ali, né? E só que você nota algo estranho. Ela não parece estar pintada com tinta. Ela parece estar escoriada, toda machucada. As manchas que você vê no corpo dela não são tintas. Parece ser arranhões, parece ser sangue realmente. Elas estão atracadas no chão ali brigando, né? Uma delas grita desesperadamente. Para, socorro, tira ela daqui. Gritando em pânico, desesperada, tá? E empurrando essa que tá batendo nela, né? Com ela. E só que essa outra que não está gritando, né? Ela consegue ficar por cima. E você vê ela batendo assim na moça que tá no chão, toda a moça que tá no chão, gritando desesperada. Para. Né, em pânico, né, e ela tentando fazer a outra parar com as mãos. E aí quando ela põe as mãos assim para tentar segurar a outra, né, o que você vê é a moça que está batendo na que está no chão, né, a morder a mão dela. Ah, que delícia. Quando morde a mão dela, vem um segundo grito de dor, de agonia, tá? E você quase que ouve o estalo dos ossos se quebrando. A moça morde o dedo dela assim, e a outra começa a gritar. Aaah! E você sente o cleque dos ossos se rompendo. Eu fico ansiosa, eu começo a ficar feliz. Tem. Eu não vou usar na sessão isso aqui. Que bom que você tá pra sessão, eu nem você, ou você quase ouve o barulho do osso se quebrando, e aí você vê a moça que tá por cima, ela virando o rosto assim na sua direção, pra baixo, ali na direção destra. Quando ela vira o rosto assim, tá? Você vê na boca dela aquela bola de sangue, gosmento, e o dedo da mulher na boca dela. Tá bem aí? Que foi, Ariel? Você tá legal? Tem um papel também. Tem um papel também. Quer que eu fale menos detalhes? A moça que tá no chão, ela grita, meu dedo, desesperada. Nisso, um dos estudantes, né, um dos rapazes que tá ali, naquela roda que se abriu, né, ele toma coragem, ele sai do lado do meio, e ele vai correndo tudo pra cima da moça que arrancou o dedo da outra, né, vai, pega ela pelo ombro assim, e puxa ela com tudo, né. Quando ele puxa ela pelo ombro, a menina vira e abocanha a mão dele também. Arranca um pedaço da mão dele, ele sai gritando de dor, segurando a dor, a mão, né? Gritando de dor, desesperado, né? E ela levanta e vai pra cima dele. Outros três caras saem do meio ali, né? E vão pra segurar ela. E começam a brigar com ela, segurar ela. E... você tem noções de primeiros socorros, tudo, sim, né? E é uma cientista, então você estudou muito, né? E os seus estudos que você fez, você já viu, já teve contato, já estudou, ainda que superficialmente, né? Sintomas da raiva. Tá, quando os animais ficam com raiva, até seres humanos, que é uma coisa muito rara, né? Ficam com raiva, e os sintomas são muito parecidos, parece que ela tá com raiva. Hidrofobia. A agressividade dela é tamanha, né, que é como se ela estivesse sofrendo desse mal. Tá? E você vê que ela está visivelmente transtornada, louca, ensandecida, e a força dela é muito grande. Três rapazes vão para tentar conter ela, tá segurando ela, um segurando a cabeça, um pega e abraça ela assim, no torso dela, segurando os braços, né? O outro se joga no chão segurando as pernas, né? O cara tá lá segurando a testa dela e ela consegue se soltar assim e vai no pescoço do cara que tá abraçando ela e morde o pescoço do cara. Ela morde o pescoço do cara, o cara fica... né? E debatendo os pés, né? E aí o cara larga dela, ela segura a cabeça dele, fica mordendo o pescoço dele, né? E ele tentando bater nela, né? Os outros tentando tirar ela de cima do cara, não conseguem, né? O cara que tava segurando a cabeça dela... puxa ela pelo cabelo, né, com tudo. Quando puxa ela pelo cabelo, ela sai com um pedaço de carne assim, nossa, do pescoço dele, tá? E mastigando aquele pedaço de carne. Quando acontece isso, o rapaz que ela abocanhou, ele cai de cara no chão, tá? Sangue lixando do pescoço, ele cai de cara no chão, tá? Quando ele bate de cara no chão, você já vê espirrar aquele monte de sangue do rosto dele. E o que acontece é o seguinte. Até então, estava aquele tumulto, aquele buzinaço, aquele desespero. Quando ela deu, a primeira mulher que foi agredida, deu o primeiro grito, a rua ficou um silêncio quase que completo. Todo mundo prestando atenção nessa cena. Quando o cara puxa ela pelo cabelo e ela levanta o rosto assim, puxada por ele, está com um pedaço de carne desse tamanho do pescoço do rapaz, né? O pânico toma conta das ruas. As pessoas saem gritando, desesperadas, buzinando. Os caras tentam sair com os carros, vão trombando uns nos outros, tá? E vira aquele caos. O pessoal da universidade, da faculdade, tenta deter a mulher ali. Ela vai batendo em outros, arranhando, mordendo diversos deles, né? Até que eles conseguem finalmente colocar ela com o rosto no chão, né? Segurando os braços, pisando no, na cabeça dela, né? Conter ela ali durante uns instantes, tá? E no meio daquele caos, aquele monte de gente correndo, tudo, né? Você vê dois jovens indo pra cima do rapaz que teve o pescoço, o par do pescoço arrancado, indo tentar fazer um curativo nele, tá? Eles tiram as camisas, né? E tentam enrolar no pescoço, né? E aí você vê, de repente, um deles levantando com as mãos assim, com as mãos assim na cabeça, né? E saindo desesperado, tá? Transtornado. E aí você, o seu sexto sentido lhe diz, né? O cara que tá no chão não tem mais salvação. Só que aí o seu sexto sentido lhe diz outra coisa. Porra. Você sente o pressentimento de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Deu ruim. E aí você fica o olhar fixo naquele cara no chão, morto, né? Os estudantes tentando segurar a menina ali com muita dificuldade, né? Socorrendo a moça que teve o dedo arrancado, né? Fazendo curativos naqueles que foram arranhados, mordidos por ela, né? E aí você com o olhar fixo naquele cara que morreu ali diante dos seus olhos, né? Pessoas correndo para todos os lados, desesperadas, né? E aí você vê o bizarro acontecer. O cara, ele tá caído lá, de cara no chão, né? E aí, de repente, o braço dele faz isso. Começa a se mexer, tem espasmos. De repente, o corpo dele começa a ter espasmos. Tá? Mas são uns espasmos tão fortes, que ele chega a pular do chão nesses espasmos. Como se fosse... Quando você dá uma paulada numa cobra que ela fica se debatendo, né, é algo semelhante. Ele vai tendo esses espasmos e começa a saltar o corpo do chão, né? Todos os colegas dele param, ficam olhando assustados ali, né, pro que está acontecendo. E ele tem esses espasmos durante cerca de uns 5 segundos. Tá? Diversos espasmos. E aí o corpo para de se mexer. E aí todo mundo fica assustado durante um certo tempo. E aí eles vão se aproximando para ver o que está acontecendo, né? Um deles vai para tocar ele, quando esse um vai para tocar o corpo do amigo que está sem pescoço, praticamente no chão, ele se levanta num salto e vira nesse que foi tocá-lo, abocanha o pulso dele e arranca um naco de carne. O cara cai no chão desesperado, o que até então, para você... Pelo que o sexto sentido lhe diz, por aquilo que você presenciou, né, pela reação dos estudantes que estavam ao redor, aquele cara que até então para você estava morto, né, ele de alguma forma está vivo de novo, tentando devorar os seus companheiros. Ele abocanha o pulso de um, já parte para cima dos outros, abocanhando os outros. Né? E aí quando isso acontece, vira um caos total as ruas. Tá? Os carros vão tentando sair, gente... Vai trombando um no outro, pessoas vão se empurrando, vão caindo no chão. Aquelas pessoas que estavam saindo com sacolas do mercado, elas são empurradas, atropeladas pela multidão. Cai aquele monte de latas pelo chão, outras pessoas vão tropeçando, escorregando aquelas latas. Vai caindo um monte de gente no chão. Os carros começam a tentar sair, empurrando uns contra os outros, né? Desesperados, e aí você vê aquela moça segurando o dedo assim, de dor, né? O dedo dela ainda dando de vez em quando uns esguichos de sangue, e um dos colegas tentando acalmar ela, né? Ela saindo no meio da rua, indo em direção ao portão do Extra, vê um carro com tudo. Juninho, que cuzão! Cuzão demais! Esquece que você dorme de noite ou não. Vê um carro com tudo, atropela ela. Uma ameaça. Joga ela uns 15 metros pra frente, joga ela na. Eu não consigo, me começa a me trocar. Desculpa. Joga essa moça assim pra frente do ponto de ônibus do Extra, né? Mas quando o carro bate nela, você vê que a espinha dela dobra no meio pra trás, assim. E aí joga ela no chão, ela já tá com a parte de cima do tronco virada. Ela cai no chão. Tá, você olha pra ela, você fala, nossa, mais uma que morreu. Aquele pânico todo, você já começa a se afastar ali pra se proteger também, porque aquilo ali vai virar uma situação de guerra total, né? E aí você vê, a moça que tá caída no chão, ela começa. Tem aqueles espasmos também. Cada espasmo que ela dá, o tronco dela gira 180 graus. da autoespasmo, o corpo dela gira 180 graus. Tá possuída. Depois de cerca de uns 10 segundos ali que ela tá tendo aquelas espasmos, os espasmos param. E aí, de repente, ela se levanta. Tá? O corpo dela, a espinha é quebrada, então o tronco dela fica... Você precisa ver mais o que? Molengata assim pra frente. Molengata assim pra frente. E ela se levanta assim, tá? Ela abre uma bocarra e dá um grito. Como se fosse um rugido de uma fera. E vai em direção, tá inclinada assim, arqueada, devido a coluna tá estourada. Olha pra uma das pessoas que caiu no chão ali, as pessoas que acabaram de sair do S, acabaram de passar por você. Salta em cima dessa pessoa e começa a devorar ela viva diante dos seus olhos. O que você faz? Devora alguém também. Deve ser bom. Tô brincando com o Ronald, tem a van lá. Pessoal da ONG, vai para a van. A van da ONG. Um caminhão militar. É. Bom, a van da ONG tá no estacionamento do Extra. Não, ele tá falando. Não. Tá, não, como que você ia de Fia, dois. Fala não, porque você pera, não pera, pera, pera. Que horas são, Jeff? Porque você não tá comprando lá. É quase 2 horas da tarde. Quase duas. Tá chegando, olha a van vindo dali, ó, porque tá na hora de buscar o pessoal pra ir almoçar. Ó, a van na esquina. Boa, mano. Boa, boa, boa. Beleza, eu acho que eu vou usar esse daí. Eu acho que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar. Se você usar, eu vou usar. Boa. Pela dificuldade que tá sendo, eu vou nem pedir convicção. Você pensa, vou fugir. E aí você olha, vim na rua 3, ali, presa no trânsito, lá, mano. Olha o milagre. Olha lá, campanha... da comida. Sei lá. Da comida coletiva. Comida submarina. Sei lá como é que seria uma campanha da Marinha. Mas tem a van da ONG ali, né? Você olha o motorista da van assim, desesperado, olhando pra lá e pra cá, vindo aquele tumulto, aquele caos, né? Ele tá lá ali em frente à igreja, tá? E aí ele, no desespero, ele olha o que tá acontecendo, não tem como ele sair dali. Ele dá seta, começa a virar a van e ir pra cima da igreja e ir atropelando o ponto de ônibus. Pera. Posso dar uma sugestão? Sim, sugestão? Pode. E se essa campanha não for uma campanha qualquer, for uma campanha do Projeto Rondon? Projeto Rondon? É. Projeto Rondon é um projeto que os militares fazem, que eles pegam pessoas civis, preparam atividades em cidades assim do extremo norte, centro, pegam administrador, pegam... O engenheiro leva e faz alguma coisa para a cidade melhorar. Então faz uma fossa, melhora a administração, leva a comida. É uma boa. É uma então, boa. Porque assim, se for do Bretton Woods, provavelmente é um exército dirigindo essa van. Então deve ser um motorista muito bom. Não, não, é o pessoal da ONG. Eu tentei. Você acha que ele vai querer facilitar o carro? Sinto muito, é o pessoal da ONG. Mas esse cara da ONG, ele só dirige o carro. Ele é um cara muito habilidoso com isso. Inclusive, ele foi professor da escola. Da mulher da Fórmula 1. Motorista. Manobrista. Ele foi professor de escola da... Bom, a situação é a seguinte, você vê a van da ONG manobrando assim por cima da praça, atropelando a ponta do ponto de ônibus, derrubando a cobertura, tá? Buzinando ali para as pessoas saírem da frente, ele vai fazendo aquela manobra louca ali por cima da praça, virando para voltar na contramão ali e tentar sair do trânsito em desespero. Por isso que o trânsito para, porque tem um doido, sempre tem um retardado. Ele tá indo devagar por causa da multidão que tá na frente dele, que ele não tá querendo atropelar, buzinando. É sua chance de escapar. É porque como ONG... Como você faz pra chegar nele? ONG atropelou. ONG estou atropelando a gente. Não, vou levar comida, vou deixar atropelar esse povo. O pior é que você faz uma pessoa que são de exército e não tem muita informação. É, socorro. É. Parkour! Vou pedir, pra dar espaço, sou militar. Ok, vai tentar usar sua patente militar pra intimidar as pessoas. Um dado. Um dado. Calma aí. Deixa eu me ajeitar. Pronto. Pode pegar o bonito. Porque de dado eu sou muito ruim. O que mais, que mais você tem aí que te ajuda? Bora ideia, te passar exatamente. Ó, eu tenho minha patente, chefe do departamento de ciência e tecnologia. Ok. Sai da frente, isso vai servir pra intimidar as pessoas. Sai da frente, sai da frente. É. Eu sou importante. Eu sou assertiva. Assertiva? Você vai acertar as pessoas? Assertiva em questão. O que, que é isso aqui? Você é jogador de xadrez, sabe? Como se portar. Ok, isso vai manter a mente dela concentrada nessa situação de pânico, senão eu ia tirar um dado já. E reflexos rápidos, eu também tenho. Bom, pra desviar das coisas. Das coisas que, no caso, são pessoas. Eu acho que é. E latinhas pelo chão. E atenção. Incentiva o caminho que tá mais vazio? Ah, é uma boa. Mulher tem que ser muito estranha. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Você é faixa preta em Aikido e Karatê. Você pode ir gritando e fazendo posições de luta ainda pra galera sair da frente, velho. Vai lá, virou Super Sentai o negócio agora. Os caras vão achar que era zumbi. Você acha que era o Super Saiyaman? Não, se alguém vier, por exemplo, em cima de mim, eu posso, mas não pra it, sabe? Se alguém for pra cima dela, por exemplo, ela correndo, ela consegue. É. Com os golpes de Karatê, jogando a pessoa. Joga aí. Joga. Claro que não é usado. Não, não. Opa, dois sucessos. Não um, é três. Esse sucesso. É, rerola. É, os dois são sucessos. Então, vem o vermelho você rerola. Joga mais um. Mas tem que jogar com só dois. Mas dois tá bom. Perfeito, em cima. Tá? Você olha rapidamente ali, você se mantém concentrada, calma, né? Como uma jogadora de xadrez, analisando a situação com a lógica, tá? E aí a sua intuição bate uma coisa, você olha assim pra esquerda, tá? Pra cima do farol, pra cima da faixa de pedestres, e aí você vê no meio da multidão uma grande quantidade de pessoas de idade tentando passar por ali, aglomeração de pessoas idosas. Beleza? Bom? Veja, vai morrer. Pessoas idosas, lentas, de reflexo vagaroso também. É fácil passar por entre elas. E é por ali que você vai. Você vai galgando seu caminho por ali, atravessando por entre elas. Entretanto, quando você já está quase chegando na Praça Santa Cruz, vê um cara fortão e ele tromba com você. Não. Tá? Um cara grandão em desespero. De morte. Ai, sai. E começa a se atracar. Começa a se atracar com você pra querer te jogar no chão. Tá? Tirar você da frente dele. Né? E você rapidamente dá um giro de corpo. Né? Pega ele pelo braço que ele tá tentando te empurrar. E aí você joga, projeta o corpo dele pro chão. Ele vai de cara no chão, quase na roda de um dos carros que tá parado ali no meio do congestionamento no desespero. Tá? Quando isso acontece, que ele cai ali no chão, né, na roda do carro, né, você vê a porta do carro se abrindo, o cara que está dentro do carro saindo, correndo desesperado, pulando o carro dele, pulando pelos outros carros e descendo ali em sentido da rua 2, desesperado. Tá? Quando você olha para cima... O pessoal da ONU foi com você. Quando você olha para cima, você vê aquele monte de estudantes que estava naquela confusão. Tá? Tem tipo ali umas 50 pessoas mais ou menos, tá? Que estão devorando as pessoas que Nossa estão próximas senhora, e correndo para baixo, em direção à multidão que está ali no aglomerada na esquina do semáforo. Tá? E aí você escuta o som da buzina da van, o cara tentando tirar as pessoas da frente, aí você vai correndo com o pessoal da ONG, indo, acompanhando você, começa a bater na porta da van, o motorista olha desesperado, né? Hoje vai ter que achar droga no caminho. Entra. Aí ele se estica assim, empurra, destrava a porta do outro lado, né? Abre a porta pra você, você volta já rapidamente. Entra ali com ele, já destrava a porta de trás. O restante do pessoal da ONG que tá com você já entra ali com tudo, já vão tentando fechar a porta. Conforme tenta fechar a porta, você vê pessoas da multidão já querendo entrar ali desesperadas, principalmente os analgésicos. Né? O pessoal da ONG, não. Em desespero eles começam a chutar as pessoas. Né? E o motorista vai saindo com a van, fecham a porta, buzinando ali. E aí você sobe aquela ruinha ali que fica do lado da Santa Cruz, que termina na Rua 4. E vão subindo aquela rua desesperadamente, tá? Alguns carros que estão ali na Rua 3 também saem no congestionamento e vão subindo ali junto com vocês, tá? Quando vocês chegam lá em cima na Rua 4, naquele trecho ali do antigo pronto-socorro, tá até que tranquilo de carros, tá? Mas muitas pessoas na rua correndo desesperadas, tá? O motorista ele vai buzinando, quase atropela umas 3, 4 pessoas, ele vira a Rua 4 ali. E quando ele vira na Rua 4, você olha para o outro lado ali, você vê Descendo a rua 4, ali perto da onde tem a igreja. A igreja. Como é que é a igreja? Da do Extra? É, não. A igreja lá na frente? É a igreja lá na frente. Nossa, é metodista, batista, é mormon. É adventista. Adventista, isso. Alguma coisa ista. Não, é feijão. É adventista é. Na feijão. Tem na feijão, mas tem uma outra um pouquinho mais pra baixo na rua 4. Eu acho que deve ser do mesmo também. É essa. Né? Quando você vê ali na altura da igreja, você vê carros vindo com tudo se chocando, trombando e uma explosão acontecendo ali. Nossa! Olha o dia aí, olha o dia aí. Uma explosão acontecendo. O motorista ele vira ali na rua 4 com tudo, tá? E vai indo, chegando ali na Barroso, né? E ele. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Em desespero, em pânico total. Vai chegando na Barroso, né? Semáforo fechado para vocês, carros passando com tudo ali, subindo a Barroso. Ele vai freando ali, e aí quando ele vai freando, o semáforo já vai mudando para verde. E ele, pra onde eu vou? Quando ele fala, pra onde eu vou, toca seu telefone. Ele tem um trator. Ai, ufa. Toca o seu telefone, você atende? Lógico. Você ouve uma voz familiar, uma voz conhecida. Uma menina chata que tá puxando seu saco, lamendo suas botas para conseguir se formar. Verônica. Ô tia! Ô Verônica. Ainda tem aquela base boa, Barra Bonita? Você tá ligando para ela nesse momento. Nesse momento? Qual é o seu nome? Desculpa. Alice. Esqueci o nome da professora, que feio. Dona. Não. Dona. Senhora da tia. Minha. Alice, tia. Eu não chamo ela pra o nome, não. Aí eu disse sim. Ô tia Alice. Tá, onde eu tô quando eu tô olhando pra ela? Alice? Vocês estão saindo da casa de vocês, entrando na 16. No momento em que o Robert. No momento que o Robert desviou do carro que tava subindo a outra rua ali. E quase chocou com ele. Tá no e o Rubinho, mano. Alisson, onde você tá? Onde era mesmo? Onde era estranho? Na rua 4, quase na Barroso. Ô, lugar bom pra você estar agora, hein? Olha, que onde você foi se enfiar? Eu tô na rua 4, perto da Barroso, e quase em frente à igreja Metodista. Ok, eu cientologista, vai. Eu não estudei essa religião, mas vem pra 16 aqui. Metodontista. Ó, só pra te colocar nos trilhos. A gente mora lá perto da onde a gente mora mesmo. A Tamiris mora aonde é a nossa casa e eu moro no Coque. Mano, no Coque. O Coque é meu. Não, eu comprei o Coque. Ah, sim, me falava isso. Eu sou vizinho dela e tenho uma casa no centro. Não, calma aí. Apartamento, né? Onde você tá? Como você tá? Quem tá com você? O que tá acontecendo? Você tem alguma informação? Eu tenho. Isso é um apocalipse zumbi. Eu não tô calma. Você tá acontecendo? Tem uma ideia. A professora é assim. É, a professora fica calma. Mentira. Tudo bem. Tudo bem. É, tudo bem. Só lá de 20 mil, tá tranquilo. É um apocalipse zumbi. Como assim? Te explico depois. Você tá com uma noção. Você nunca assistiu o filme? Eu tô falando com ela. Ela tá falando comigo. Não, eu tô falando assim, o seu personagem nunca teve contato. É professor. Lógico professor, que professor. Sim, Luiz. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta, Blair. Elas estão no on. Elas estão no on, caramba. Naquela ligação. Todo mundo ouvindo. Quase se intrometer no roleplay dos outros, rapaz. Exato. Dá licença, já acabei a conversa com você já. Mas essa Blair é uma. Né? Metida. Continua. Tem alguém ferido com você? Comigo não, tá? Eu. Não. É o Bob, deixa. É o Bob. Tem um cachorro? Eu tenho um cachorro. Ah, vou me vingar. Eu, a Blair. Eu não sei cantar cabelo. E o Rob. E o Rob, que é o seu primo? Esquece minha família. É, e a família da Blair, a gente tá indo pra fazenda do Do Rob. Você tinha combinado que eu também foi alguma coisa sua? Ou não, só você da família dela, né? Você conhece ela porque as duas não se desgrudam, né? Quando estão juntas. Você teve contato. Você assistiu o TCC dela. Assistiu o TCC. 10 pra 16 aqui, vamos com a gente, porque lá talvez seja mais seguro que esse caos. Pera, mas primeiro eu preciso ter informação do que tá acontecendo, pra onde deve ir, eu não posso simplesmente ir. 10 pra 16 aqui que a gente segue, a gente tá aqui na 16. Você tá de carro? Né? Você tá de carro? Tô. Qual que é o meu carro? Você tá de uma van. Da... Maquia. É bom. Maquia. Da Maquia. Da Maquia. Uma besta. Você tá em cima de uma besta com uma besta dirigindo. Não, a gente para. Relaxa. Eu vi você parando o carro, então? Calma, eu ligo pra vocês. 10 pra 16 aqui, que a gente vai esperar vocês num lugar que não tenha muita gente. Então, qual que é o carro que vocês estão? Eu tô com o meu Mini. Mini rosa. É um mini rosa o dela. É, o mini Cooper. Então eu vou passar e ela conhece vou meu carro. Não vou parar, vocês já seguem. Ela conhece meu carro. Ok. Tá. Depois eu passo e você segue a gente. Você conhece meu carro, você funciona, tá blindado. A gente tá com o Rob também, o Rob conhece o carro. É, você é meu primo. Você sabe onde é a fazenda do Rob? Sei. Então só seguir pra lá. Tá. Então nem esperando. É. A gente vai seguindo pra lá, a gente se encontra na pista então. A gente vai devagarzinho. Não, devagarzinho é o caralho. Por que vocês estão com três carros? Olha esse menino. Ela tá numa van. Ela vai capotar essa porra. Só vou. Enfim, então tudo bem, a gente se encontra lá. Beleza. Seguiu. O motorista tá chegando na Barroso ali. Os carros vão liberando o tráfego, né? E ele vai entrando ali na Barroso, chegando na Barroso. Os carros que estão subindo a rua 4, eles avançam o sinal no vermelho. Tá, os carros que estão indo ali, o carro que está na direita, ele bate nos carros que avançam no vermelho, bloqueiam a continuação da rua 4. O motorista ele vira com tudo ali na Barroso, né? Quando você fala 16, ele ouve alguma coisa, né? E vira com tudo na Barroso. Ele pergunta para você, qual que é a sua patente? A mais alta. Capitão. Bom, eu sou chefe. Chefe é a mais alta. Não, o chefe é o cargo no departamento, mas a patente militar. Não, militar não. Eu não entendo disso. Calma aí, vamos pegar uma patente. Comandante? Vamos pegar uma patente. Vamos pegar uma patente aqui. A gente vai ver as patentes. Patente da Marinha é um pouco diferente. É. Né? A gente vai dar uma olhada. Calma aí, Ceci. Isso que é ruim, você faz um personagem que você não conhece. Não, isso aqui é o legal, gente. Você vai ser capitão. Você aprende, né? Você vai ser capitão. Não, eu peguei ontem e falei, só agora eu sou militar. Vamos ver aqui. Bom, enfim, procura a patente aí, eu vou fazer o motorista. O motorista vira pra você. Sargenta! Sargenta! É pra ir pra 16, né? Ele vira pra você, é pra ir pra 16, né? Aham. Tá, vamos pra lá. Ai meu Deus! Ele freia com tudo. Eu acho que o capitão tenente. Quando ele freia. O capitão de corvete tá pelo nome legal. Pou! Bate num cara. É o primeiro tenente, mesmo patente eu. Tá no meio da rua. É, ele... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu atropelei ele! Freia a van. Já desce da van desesperado. Meu Deus! Não, meu Deus! Eu atropelei ele! Você Eu atropelei ele! E ele vai assim desesperado. Eu atropelei! Tá o cara caído no chão que ele atropelou. Ele tá, aquele que ele atropelou, tá caído no chão, né? Meu Deus! Eu matei ele! Ele vira assim. Eu matei ele! Quando ele faz assim, eu matei ele! O cara que ele atropelou, levanta. Morde a mão dele, arranca os dedos dele fora, né? Pula pra cima dele, cai com ele no meio fio, ele bate com a nuca na sarjeta, né? E aparentemente ele já fica inconsciente, e o cara vai por cima dele e já começa a abocanhar ele, morder ele, acaba com ele. Primeiro tenente ou capitão tenente? O que você quer pra você? Primeiro tenente ou capitão tenente? O capitão tenente é oficial intermediário. O primeiro tenente é o primeiro oficial de subalterno. Que não quer dizer absolutamente nada pra e mim. E qual que é a diferença? É que assim, eu acho que pra ser um chefe de tipo, departamento. O capitão tenente tá uma bandeirinha acima na ordem que parece aqui. Então é o capitão tenente. A gente não é que eu acho um capitão tenente pra ficar no departamento. Tipo, lá, né? É nada, porque capitão tenente é acima dele. Pode colocar capitão tenente. É isso aí. Tá. E o motorista te chamava de sargento porque ele não entende nada dessas paradas. Tudo bem. E agora ele está morto. Como que está o estado do carro? O estado do carro? Eu consigo assumir a direção? Consegue. Consegue andar? Consegue. Carro? Consegue. O carro está em ordem. Então, ele bateu no cara só. Eu vou tentar pelas seguranças que estão ali, das pessoas que estão comigo. Eu vou tentar... Tem alguém comigo que dirige melhor do que eu? Assim, não. Que principalmente nessa situação. Tá, então vai ao mesmo. O pessoal que tá lá na van atrás. Ele morreu! Então, pânico, histérico. O volante falou: gente, calma, a gente vai sentar aqui e assumo o volante. É bom que uma van é fácil de dirigir em velocidade. só vai. É manobrável. Aquelas minivan ainda, que é um negócio de 2 metros de altura, dessa bonitinha assim. É o Kinder Ovo? A cena, né? Ah, é. Bom, você assume a direção, agora, né? Vai com tudo, deixa o motorista, ela já tá morto no chão, sendo devorado. Atravessa, na hora que o semáforo tá ficando vermelho, você passa com tudo, tá? Os carros vão saindo em velocidade, tá? Você vai ganhando um bala ali descendo a Barroso e seguindo em direção a 16. Tá, em alta velocidade. Quando você olha pelo espelho na porta, tá? Você vê, ó, aquele trânsito lá atrás se aglomerando atrás de você, se avolumando e carros se chocando tudo. Você vê aquele caos formando atrás de você. Olhando pelo espelho, você olha a última olhada no... Dá a última olhada no seu companheiro de campanha, no motorista. Ele era engraçado, ele era uma pessoa de pouco estudo, tudo, te chamava de sargenta, por não conhecer nada de patente militar. Mas ele era uma pessoa de bom coração. Você dá aquela última olhada nele, morto ali no chão. E aí você vê o braço dele fazendo assim. Nossa! Ele vai andar ainda, relaxa. Relaxa que ele tá bem, tá melhor que nós. Tá bem. Bom, você consegue ganhar velocidade e aí vai com tudo ali, escapando por pouco do caos que tá se formando ali no centro da cidade. E você consegue chegar até a 16. Tá. Quando você chega na 16, aí você tem uma surpresa nada agradável. Trânsito também se formando na 16. Vocês vão indo em direção ao DR, tá? E quando vocês saem ali da esquina do coque e vocês vão avançando até ali perto daquele centro comercial onde tem a padaria, ali já começa a ter trânsito. Mas por que que eu vou por lá? É só descer reto, pegar ali o IML e virar à esquerda, eu tô fora de cidade, eu já tô na saída. Onde que é IML? Sabe exatamente a padaria? Você desce reto. Ah, certo. Ali é IML então, que negócio. Que eu fiquei acompanhando durante anos e anos eles construindo aquele prédio, mas até hoje eu não sabia o que era isso. Então, passa ali, aí vira no prédio, naqueles prédiozinhos, já tá na cidade. Certo. É o caminho de ó, faço caminho toda vez. Ok, muito bom. Você pega, na hora que tá chegando ali no meio do trânsito da aglomeração, você vai virando, você de longe, quando você entra na 16, vê aquele trânsito lá na frente, olha pra trás, aquele trânsito também se formando caótico, você avista um carro minúsculo cor-de-rosa descendo. Qual cor que é seu Mini? O meu é branquinho. Branco. Um outro carro minúsculo igual, parece um casalzinho, né? Branquinho descendo. Rosinho e branquinho, e né? E um carro de luxo preto blindado, que você conhece bem, descendo ali. Detalhe branco. O meu é branco e detalhe rosa. Oh, você acelera, vai com tudo ali. É quando você chega ali, já virando pra acompanhar eles, você já viu alguns carros virando. Hã? A gente fez faculdade com ele. Só que eu me formei. Tá zoando só por você. Porque eu virei psicóloga, ele virou médico. Ele falou que ele se formou na faculdade. Porque ele fez. Ele se formou em medicina, ela só um psicólogo. É o Raul, você vai falar essas coisas. Ah, deixa que na história vai ter tronco. Oi, vai estar aqui muito mal. Nossa, olha pro pessoal, legal. Muito bom. Você vira ali, as pessoas já começam a subir no canteiro, voltar e seguir vocês também, vem vindo aquele monte de carro atrás de vocês. Você já avista o carro do seu primo, né? O carro ridículo da sua ex-amiga, da sua ex-aluna. Ridículo! Não vou descer no meu carro! Oxi, Cooper, que eu tenho pé! Deixa eu fazer uma observação, ele fez a mesma postura que você, ridículo! Cooper é rosa, deve ser uma coisa assim. É rosa com detalhe branco, meu, é branco, detalhe rosa! Qual que é o problema? Eu comprei junto aí, eu pedi esses Mini Cooper. Foi personalizado! Deve ser muito bonito. Foi mais caro. Eu vou procurar na internet, Mini Cooper rosa. Eu vou procurar. E ainda é metalizada a cor pra dar aqueles brilhinhos. Não, com glitter, né? Com glitter. Metalizada é muito forçada. Qual dela? É. Você vê eles já chegando na esquina onde tem o condomínio dos prédios, tá? E muitos carros saindo das ruas laterais ali, buscando a mesma saída que vocês. Tá? Quando vocês viram ali, tem um condomínio, tá? Como é que é o nome daquele condomínio? Esqueci, dane-se. Foda-se o condomínio. Foda-se o condomínio. Não, não quero saber o nome dele. Quando você vai virando ali na condomínio pra ir no sentido da Getúlio Vargas... Esse é o carro dela, o meu é a mesma coisa, só que ao contrário. Onde é rosa é branco, onde é branco é rosa. Que lindo meu carro! Ok. É bonito mesmo. Okay. Aquilo que eu disse, gostei do seu carro. Seu carro não é ridículo. Viu? É cheio. É rosa, eu tenho rosa. Seu carro não é ridículo. Não tem problema. A fazenda fica quanto tempo de Araraquara? Hã? A fazenda fica quanto tempo? Mais ou menos uma hora. Putz. Não, meia hora. Meia hora? É porque é meia hora de Barra Bonita. Barra Bonita é uma hora de Araraquara. Não, mas isso no seu carro, você dirigindo, você é pé de chumbo. Não, é 100 km. E quem é que não é? Eu preciso, queria fazer uns telefonema, né? Mas... Você tem celular, amiga? Agora dirige aí, viva voz. Dirige viva voz, né? É. Tem celular. Como que tá a pista movimentada? Então, quando vocês viram ali na esquina do condomínio, que vocês vão pegar aquela rua que tem aquele, os prédios novos agora ali. Os prédios estão um caos também. Nossa. Aquele monte de gente saindo dos prédios. Ali vocês são obrigados a reduzir a velocidade. Jeff, eu não reduzi. Eu vou tentando abrir que caminho pelo meio do campo pra fazer eles desviarem. Manobrar, porque vai saindo aquele. Vai formando aquele monte de pessoas. Eu tô atrás deles. Se for zumbi, eu tô passando por cima. Não, Jeff. As pessoas no prédio. Eu tô atrás deles ou tô na frente? Tá bom. Eu tava na frente. Você tá na frente? Eu tava na frente puxando a fila. Vou fazer o seguinte. Eu vou acelerar pra podar eles. Calma. E vou começar a abrir caminho passando com o carro. Quando eu for passando, porque daí o pessoal vai na hora vai assustar e não vai querer entrar onde eu tô passando. Aí vou passar eles falando pra eles virem atrás de mim, abrindo caminho. Eu vejo quem entrando assim, Jeff. Só leva a mão aqui embaixo. Eu sou um cara muito filho da puta. Eu instalei a sirene da polícia lá na rua 1. Os caras instalam. É sério, instalam. Sabia? Dá pra colocar. Eles não vão. É contra a lei, só que eu vou ligar a sirene da polícia do meu carro. Então, quando você leva a mão assim pra baixo, não, mas antes de você apertar o botão, toca o seu celular. Que susto! Eu tô ali, então! Atenda! O carro é pra fora. Eu também quero ligar. O que é? Não é a tenda, é um e-mail chegando. Leia pra mim! Leia pra mim! E-mail do Dr. Zaius. Tá tirando isso! Dr. Zayas, infelizmente eu sou contaminado. Fuja. É da última vez que alguém foi ler e-mail e terminou com as mãos inutilizadas. Eu ouvi dizer, eu não posso tocando ali. Vocês viram isso, né? Esse que se fala, então. Uma pessoa no nome do Lino que leu os e-mails dela, mandou umas fotos por e-mail sobre algumas cirurgias. Agora você pegou essa. Agora eu peguei. Ai, eu tô com gato. Quando você fala. Leia! O seu carro ele tem uma tela, né? Ele tem DVD. Tem quando você fala, aparece um retângulo vermelho gigante com uma seta branca no meio. O que é isso? Ah, tá. Não precisa apertar botãozinho. E aí entra uma gravação de vídeo. Ah, ele mandou vídeo! Eu tô ouvindo, já. Tá ouvindo? É. Tá. Pera lá, Jeff. Esse carro é topzinho. Eu falei qual que é o mais caro da Sonata que você tem. Qual a probabilidade, assim, de um D100, talvez, de eu ter comprado com um projetor pra botar as coisas no meu vidro? Nossa! Todos os Camaros vêm com isso. Todos. Você tem um Camaro? Não. Então, por que você tá pedindo isso? O meu é mais caro, que as pessoas lá fazendo isso. Qual é essa convicção que você tem? Bem pouquinho. Não gasta convicção com isso. Gasta tudo. Não, muito cuzão. Gasta tudo. Nossa, quer ter um carro? Tá, eu deixo um ponto com você. Não quero. Pra hora da emergência. Então vai, deixa eu ouvir. Eu vou só ouvir o que ele mandou. Vai. Já que eu tô conseguindo abrir caminho lá, que eu vou já os dados. Calma. Não aguento. Calma. Nossa! Pega isso daqui, ó. Eu liguei a sirene, pessoal, você sabe o caminho? Eu liguei a sirene. Você quer um papel pra você? Ligou a sirene? Não aconteceu nada. Você quer uma caneta? Você quer uma caneta? Está acontecendo? tudo isso dito em inglês. It's happening, it's happening, it's working, it's working. Está acontecendo, é como naqueles filmes ridículos. Aqueles malditos filmes estavam certos. Bom, em parte, porque é muito pior do que nos filmes. Essa coisa, esse vírus, ele tem um alto poder de mutação. Ele se modifica em horas, o que qualquer espécie levaria gerações para mudar. Essa coisa estava latente, então sofreu uma mutação que causou tudo isso. Está acontecendo no mundo todo. Já ouvi dizer que os bambus, quando um floresce, todos florescem ao mesmo tempo. Como as mulheres sincronizando o ciclo menstrual. Mas essa coisa não é bem assim. É como se tivesse programado para fazer isso. Como se ele só aguardasse o momento, como uma contagem regressiva. Como se alguém o tivesse construído dessa forma. Meu Deus, o que eles fizeram? Agora está tudo perdido. Meu laboratório foi tomado pelos corpos de estudos que... E agora os pesquisadores, segurança e todo o pessoal de apoio foi contaminado. Inclusive eu. O vírus se alastra muito rápido, mas a magnitude da rapidez e a forma como os efeitos irão se manifestar variam de caso para caso. Talvez tenha a ver com tipo sanguíneo ou DNA, sei lá. Só que me resta transmitir esse relato a vocês e fazer o máximo possível de testes antes que seja tarde demais para mim. Eu vou recolher as amostras e testar com diversos compostos. Não há tempo para descrever tudo que eu estou fazendo, mas as amostras elas vão ficar guardadas aqui nesse laboratório. Vocês estão recebendo, meus amigos, vocês sabem onde ele fica. Eu programei a câmera para desligar automaticamente e o envio automático do e-mail. O vídeo já está anexado no e-mail. Quando o vídeo terminar e for salvo, ele já vai estar pronto para enviar o e-mail sozinho. Eu espero que os meus últimos momentos sejam úteis para aqueles que sobreviverem. Compartilhem com os demais que encontrarem. Vocês são a última esperança da humanidade. Amigão. Eu disse como era vídeo. Você olha para o vídeo ou não? Não. Não? Eu não vou te olhar na pista. Ok, você não viu. E depois eu vou tocar de novo. E aí o vídeo continua em silêncio por mais algum tempo. Só pequenos ruídos no vídeo. E de repente você escuta um blam! Um barulhão. Eu um estouro grande. Parar a reprodução. Parou a reprodução. Ligar para a Verônica. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Alô? Alô? Alô? Verônica, acabei de receber o e-mail do meu amigo, o Dr. Zayas. Põe a Blair aí na linha. Ok. Blair na linha. Alô? Como? Alô? Eu acho que vocês vão querer ouvir isso aqui. Perdão, okay. Quem fala? Sério, não foi o meu toquinho que tocou? Não foi, então tá bom. Reproduzir o último e-mail. Ok. Ó, para de mexer nessas coisas pra deixar. Mãe! Faz o favor. Sua mãe tá em pânico. Vocês ouviram todo o e-mail, tá? Pra a sua avó fuçando tudo. A avó ficou em surto. Sua avó fuçando em tudo. Eu coloquei e-mail, tá? Você colocou o e-mail, começou o e-mail. Quando ele começa a falar, o cara coloca o fone de ouvido. Pelo amor de Deus, senão vai fuder infinito. Deixa a minha morrer. A minha avó escutar isso aí, ela vai entrar em choque. Ela falou, meu Deus, o Titanic que chegou. Então, ela vai esquecer rapidinho. Ele perguntou pra avó. Ela vai esquecer rapidinho. Você viu os jornais hoje? O que aconteceu? Ah, então, afundou um navio. Morreu mais de 1000 pessoas. Não tinha bota salva-vidas suficiente. Minha avó vai dar até 80 anos. 87. Bom. Tá bem. Ok. Alice, você ouve todo o e-mail. Verônica, você ouve todo o e-mail do Dr. Zayas. A situação é desesperadora. Quando isso acontece... Quando... Você está ouvindo fone de ouvido? Vou deixar você rolar comigo. Por quê? Porque ele é bom. Vai por mim. Você vai ter que desviar. Você está distraída com fone de ouvido, você vai ter que desviar. De algo que vai colidir. Só que louco. Ok, isso é piloto. Vai formando aí. Sou piloto. Tem raciocínio rápido. Sou prevalente. Eu sou uma pessoa prevalente, então. Não vou desviar disso aí. Eu jamais teria uma cidade com esse daí. Exato. Eu sou. Pequena, segunda. Eu vou encolher. Eu sou sangue frio. Então eu vou me focar no que eu tenho que fazer, independente do que aconteça. Ok. criativo não vai somar nada. A varenda também. Claro que vai, o varente, só quer bater seu carro, bater seu carro, né? Eu quero bater o meu carro e não quero estragar nada que seja de valor meu. É. Esse vídeo é caro. Vamos dar daí pro avarento. Ok, e, pelo avarento, vai. Usando a avareza pro bem. Estrategista, eu sou estrategista, eu vou conseguir desviar e saber exatamente por onde eu vou ter que passar pra sair mesmo até eu chegar ao fim. Não? Não. Por quê? 5 dados. Tira um dado por estar com fone de ouvido. O Luiz é muito manipulador, qualquer coisa que ele pegue. Qualquer coisa que eu tenho, eu vou usar. Aqui tem que ser assim. Tem que puxar nas migalhas. Amor, eu tenho uma qualidade nova, tá? Eu tenho contatos. Contatos. Tá ligando pra todo mundo? Sou eu que vou juntar a galera, então eu tenho contatos. Ah, tá. Ok. Eu tô ansiosa, tira alguma coisa ou não? Eu também tenho bastante contato, hein? Tormento? Oh, meu tormento? Tormento não vai influenciar. Pequeno, é? Então vai. Dois sucessos. Três. Só três. Só três. Você põe o fone de ouvido e começa a ouvir aquele relato desesperador do Dr. Zaius. Tá? Tá lá desviando ali com tudo, né? Já saindo da frente do condomínio. Na rua anexa, vem com tudo. Caminhão de lixo. Vocês veem diante dos seus olhos o carro da Blair sendo abalroado pelo caminhão de lixo. Nossa, o cara do caminhão de lixo vai arrastando o carro com tudo. Seu carro tem airbag. O airbag inflando. A Blair perdendo completamente o controle do carro. O caminhão de lixo vai arrastando o carro. Vai moendo o carro dela, tá? Leva o carro até de frente do asilo ali. A gente não vai caber. Acho que é ali onde, acho que é a mesma rua onde é o asilo. Mas leva o carro da Blair até onde tem um poste. Até onde tem um poste. Prensa o carro da Blair no poste. O motorista do caminhão, ele vira o caminhão de lixo, né? Com tudo. Buzinei, tô xingando o cara. Vira o caminhão de lixo com tudo. Na hora que ele desengata do carro da Blair, né? O carro da Blair pega de lado assim, prensa no poste, ele vira aqui assim, ó, vai arrastando o carro da Blair, a traseira do carro da Blair entra embaixo do caminhão de lixo, vai esmagando, arrastando. Bom que é conversível, né? Né? E o caminhão de lixo vai indo embora com tudo pra frente. Tá? Ele anda mais meio quarteirão, e aí o caminhão começa a andar desgovernado assim. Tá? Em tudo, o cara tá em alta velocidade e vai girando. Deixa isso aí quieto por enquanto. E nesse gira. É que eu gastei com ok. Nesse gira do caminhão de lixo, ele bate nos carros que estão estacionados no meio da rua, vai levando, arrastando o carro com tudo, vai arrebentando todo o caminhão. Tá? Ele vai arrastando carros. Até que chega um momento que ele para ali, ele vai levando uma fila de carros ali, criando um caos, né? E o caminhão, de repente, ele para. Tá? Vocês olham o carro da Blair ainda vai dando mais duas giradas assim, as rodas tortas, tá? O airbag inflado, né? Vocês não conseguem ver ninguém ali dentro. Família. Hã? A primeira coisa que eu olho é como tá minha avó, minha mãe. Tá? E aí o carro dela para. É, morreu. Quando? Bom. Eu tô acordado ainda. Eu não sei se você está acordada, você tem que fazer um teste de vigor pra mim. Opa! Condição desastrada. Já morreu, não vai adiantar muito. Tem um. Molha o resumo, molha o resumo. Tem uma coisa que apoia atrás de você, Jô? Na cadeira? O celular? Não. Não? Tem um aqui. Tem. Parece aí mesmo, negão. Tinha que ser o Juninho, né? Ok. Quando não tá o gelo. Sabe o que é isso? Pior de tudo é que ele chama Luiz Fernando. Sabe, isso é gordo fazendo gordice. Não, a mesma ideia que eu tinha sempre era o Luiz Fernando que derrubava as coisas na mesa. Nossa, é o nome. Que triste. É o nome. Tá devastando as minhas terras. Tá devastando as minhas terras. É isso aí. Deixa eu dar os dados aqui, ela pensa. Porra. É Fernando mesmo? Até esqueci. É né? Luiz Fernando. É. Luiz Fernando, o hexágono, né? O dia que alguém falou que o nome era Juninho era Luiz. Ai, o Luiz, não sei o que tem. Hoje explodiu minha cabeça a hora que eu descobri por que o cotonete chama cotonete. What? Eu descobri por que o cotonete chama cotonete. Por quê? Porque são bastonetes de cotton. Ah, algodão. Sério? Really? Eu olhei aquilo ali e falei, nossa, velho! Cotton net! São cotton nets. E band-aid? Não, vamos parar por aí. Tá? O que você tem aí de qualidade pra se manter acordada, Blair? Pra me manter acordada, eu sou sem fundo. Ela é prevalente. E prevalente. Eu não vou desmaiar. Joga dois dados. Tá. Só isso? Dois sucessos, Blair. Tem mais alguma? Calma. Piloto, ela sofre batida 10, 15G. O caminhão não chegou a isso. Você não aguenta uma batida de 15G sem desmaiar? Você é uma piloto ruim assim, já trombou de... Mas as pessoas ruins batem nelas. Não, gente, o Alonso é melhor do mundo. Eu sei que quando aconteceu a batida, eu sei exatamente como me portar dentro do carro também. Tem raciocínio rápido assim. Suficiente pra pensar, tipo, segurar os braços, pra pensar o suficiente pra não se perder, não bater nada, sabe? Pra pelo menos as partes mais... O que é quando você vai... Tá, joga, então, por ser piloto, mais... E pelo raciocínio rápido pra tentar ficar acordado. Tá vendo? Dois sucessos. Tem que saber chorar, É. A convicção. Opa! Ah, um sucesso só. Anota a condição, atordoada. Você tá ficando bem, hein? Atordoada, tá de boa. Tá de boa. Não, atordoada não. Inconsciente mesmo. Vai ter que ir lá o médico ajudar, tá vendo? Exato, vai ter que trabalhar. Tá na hora. Cadê o estagiário? A Jara tá lá no hospital com bisturi na testa. Onde ele bateu nela? Hã? Onde ele bateu nela? Como assim onde? Aonde? Na lateral. Porque ele quer ser rua. Assim, exato. Na rua que vocês estão um pouco mais pra frente. Um quarteirão pra frente. Muita gente na rua? Muita. Então, perto da gente? Caos total. Perto da gente tem muita? Bastante. Se liga a sirene, vai passando ali, as pessoas não estão se importando com a sirene. Robby. O pessoal tá todo mundo em pânico. Ah, já morreu! Vamos embora! Já morreu não, você vai ter que ajudar! Você é um médico. Você juramento de Hipócrates. Tem algum médico aí? Você fez juramento de Hipócrates, não de Hipócritas. Ninguém parei responde. O carro do lado dela, amor. Parou o carro? Parei o carro. Eu vou dando ré. Parei o carro, armada, com as minhas zumbi, né? Uhum. E vou ver como é que tá o pessoal dentro do carro. Eu vou lá também, Jeff. Eu desço, eu sou de tranco militar, o carro, roubam, e eu vou bancando até lá quando é bem grande. Me ensinou a usar armas. Chegando lá já. Como é que tá a situação, Jeff? Tá, grave. Você tem mais carro em casa. Aí, ó. Já puxo. Sem corte. Puxo minhas luvitas. Quem que tá lá na frente? Sua mãe ou sua avó? Minha avó. Morreu! Eu não quero limitar a velha, cara. Desculpa, mas eu muito remédio com ela, mas me joga pra mim. Minha avó que tava na frente, infelizmente. A vozinha, a voz. Que é o D12? Joga um D6. O que, que é D12 da morte lá? Deixa eu procurar aqui, ó. Vou jogar da aliança, que é a aliança. É aliança. Agora é a força da aliança. Joga aqui. Sabe que a aliança só vem coisa ruim. Mas foi um 6. Ok, o estado dado sua avó é gravíssimo. Não morreu. Caramba, mas ela não morreu. Agora só não termina de tirar o bracinho que o Juninho começou. Agora uma pergunta. É que eu não sei, né? Você vê o bracinho da sua avó fazendo assim, ó. Entre o policial, né? Gente ferido, sabe? Você viu ela, né? E o povo não sabe ler. Ok, o estado da mulher é gravíssimo. E o da mãe dele? A mãe dele? Joga outro T6. Só as curiações, né? Opa, 3. É, médio. Caramba, o 6 foi ruim, então, que eu tirei? É o grau de gravidade. Eu achei que o grau de gravidade. E ela? Eu achei que era bom. Eu também. Joga aí, Blair, pra você agora. Pra mim? Nossa, fudeu. 3, tá. Tá igual a mãe. 3, tá igual a mãe. As duas, no banco de trás, duas inconscientes, com escoriações. Duas inconscientes, no banco de trás. Que? Não. Ela e no banco de trás, a mãe dela. As duas estão inconscientes, com escoriações, tá? A idosa, no banco da frente, em estado gravíssimo, com hemorragia, ferimentos profundos. Interna ou externa? Aparentemente externa. Acho que faz diferença, desculpa. Não, qual que é a diferença que faz? Hã? Qual que é a diferença que faz? Vamos dar uma aula de primeiro socorro pra nós. Que se for interna, teoricamente ele não percebe de primeira. E okay. É bem mais grave uma interna. Por isso, aparentemente externa. Aparentemente. A porta do carro dobrou. O carro bonitinho, ele virou um U praticamente. Eu tô olhando, Jeff. Dobrou e entrou no abdômen da velha. Eu tô, Jeff, tô ali olhando. socorrista de guerra. Pô, eu vou ficar todo tem salvamento, velho? Por causa da morte da minha família. Se ela for tratada, precisa de proteína? Com urgência, sim. Vou pro meu carro, se mancando, abro o porta-mala. Puxa, você não tem UTI portátil? Não, não, não tenho. Duas injeçãozinhas de adrenalina. Eu vou acordar aqui e tá desmaiado. Ele vai matar, velho. Eu vou assim, chego na Blair. Tu. Calma aí, deixa eu ajudar também pra você ganhar uns dadinhos, qualquer coisa, viu? Blair começa a se... se mexer. Se acorda, Blair. Já pego assim, dou um comprimidinho assim na boca dela. Atordoado. Dole. Já deu um comprimidinho. Que comprimido é esse? Um dos seus? Vai cogindo. Pra dor. Pra relaxar. Pra relaxar. Morfina, basicamente. Ah, relaxa, então. Morfina e cocaína. Dá um soco, ah, tão, então. Não, não é morfina, é heroína ou cocaína, mano. Nossa, então dá um soco, dá um barato. Eu vou, ponho nela, vou na mãe, põe também um comprimidinho assim, e já vou abrindo a porta, vou tirando, vou ver como é que tá o corpo das duas assim, vai morrer, não vai. Como que eu tô, Jeff? Como que eu acordei? Eu acordei? Acorda. Põe aí, fortemente atordoada. Tá, parece uma borracha pra me tirar o inconsciente. E eu não sou muito a borracha. Eu esqueci das borrachas, só trouxe uma. Fortemente atordoada? Fortemente atordoada, com escoriações. Amor, eu presumo. Poxa, por que você não pegou outra? Como eu sou de saúde militar, eu tenho que tirar um treinamento com isso. E eu vou ajudar eles a ver os candanguinhos lá. O Jeff? Pra tirar eles do carro certinho. Que candanguinho? Ele, a mãe dele. Ah, e tá. Aí eu deixo pra ele. Ok, vocês duas estão lá ajudando, né? É. Socorrista de guerra, Jeff. Sim. Eu preciso que ela e a mãe dela fiquem mais aptas possível. E isso eu fazia muito com os militares, porque se o cara tá... Eu preciso que o cara pegue uma arma pra ajudar a gente logo. Então o que eu posso fazer pra fazer ela ficar nos trinques? Mesmo que depois fique na merda. Agora... Tem que saber, a gente tem que colar. Okay. A injeção e o remédio que você fez já foram o suficiente. Suficiente. Já foram as medidas básicas com elas. Tá? Quando você aplica a medicação nelas, elas vão acordando ali atordoadas e as outras duas vão ajudando a tirar elas de lá de dentro. Te surpreende que você vê a Verônica ajudando você ali a tirar a Blair, a mãe dela, de dentro do carro, acordar as duas. Né? E. Você tem montanha aí? Não tem. Você vai levar pro hospital? Eu improviso. Morreu. Eu improviso. Morreu. Se você quiser. Você tá ouvindo isso, Blair? Tá ouvindo isso. Não, pelo amor de Deus, ajuda a minha. Não, não. Você também tá ouvindo não, isso, Alice. E tem um oficial da Marinha de patente mais alta que você. Pelo que ela ajuda mais bonita. Mas você reconhece a patente. Eu sei, mas eu sou House. Ok, mas você reconhece a patente. Primo do seu House. Essa é a prima dela. Eu sei, é meu primo. É o House, o cara foi pelo próximo. E aí você, quando você olha assim o uniforme da Marinha, você olha o rosto, você reconhece a sua prima. Jeff, eu tento ajudar minha avó ali. Não, deixa que minha mãe tá acordando. Não põe a mão na sua avó. Eu tô desesperado. Eu tô te tirando. Tá sangrando. Tô te tirando. Ela é inconsciente, provavelmente está de choque. O que vocês vão fazer? Tô puxando ela pra trás. Pra não tentar ajudar. Eu tô desesperado. Você vai tirar ela? Vou tirar. Você vai tentar ajudar? De que forma você vai tentar ajudar? Ela? A sua avó. A minha avó? Sei lá. O que você quer fazer com a sua avó? Desesperada, tenta ajudar a outra. Fazendo tipo, merda. Não, você não sabe o que fazer. Fica, não, pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa assim? Você não sabe o que você faz? Você não quer tocar? Uhum. Só que você quer tocar ao mesmo tempo? Uhum. Porque eu vou estabilizar a velha, vai, Jeff. Exato. Aí que eu... Peraí. Puxei. Pô, você tá no meu corpo. Situação de horror. Você tá fazendo assim, eu tava vendo... Situação de horror. Sua avó está à beira da morte. Joga um teste de horror. Mano, ele pegou de patifúria, você tá pegando. Só um sucessinho. Tá, ó, eu sou sangue frio, então a situação de horror pra mim não vai fazer diferença. Okay. Sou prevalente, eu sei que minha avó vai sobreviver. Perfeito. O médico está falando, essa aí já morreu do seu lado. Senhora, o médico falando, ela já morreu do seu lado, tira um dado. Eu sou piloto, então eu tenho uma concentração muito alta, então eu vou tentar me concentrar e tentar tirar a ideia do que o médico tá falando. Tentar me concentrar só em salvar minha avó. Tá. Me acho engraçado que ele tá falando, né? Sangue frio e tá aí todo desesperado. Vai, calma. Um sucesso. Tá. Ah, você quer tirar? Não, eu queria saber o que é seu tormento. Ah, o tormento é de escuro. Ah, é de escuro. Ok. Alan Wake. Ok, conseguiu. Tá. Não quer que eu jogue de novo? Não, não precisa. Ah, você só fica com a condição aflita. Ixi. Aflita. mas não perde a consciência, não perde a convicção. Ok, nice. Tá, o que você ia falar? Vou tentar ver o socorrista de guerra. Eu sei que ela precisa pro Maltês, mas vou tentar estabilizar ela. É, tem que estabilizar a hemorragia urgente pra vocês conseguirem remover ela pra um... Então eu vou te ajudar a estabilizar pro Maltês. Levando ela pra um hospital, você acha, acredita que consegue salvar ela tranquilamente. Ou dou aquela analisadinha assim. Quanto tempo que ela aguenta? Vai depender do seu... Como você é. Seu primeiro socorro. Porque eu acredito que na minha casa, na fazenda, eu devo ter o equipamento suficiente pra manter ela viva. Não, você não tem uma UTI na sua casa. Uma UTI não, mas tem algumas coisas legais. Mas dá pra improvisar algumas coisas. Eu consigo. Quando eu estava no Haiti com uma pedra e dois pássaros, eu fazia uma UTI. Tem algum lugar que eu também possa ajudar pra levar, sei lá? Porque, nossa, indo no hospital. Não rola hospital, esquece. Não, hospital. É que ela vai morrer no meio do caminho, tipo, pegar um trânsito do caramba. Por que você tirou? Porque você está arrancando o negocinho do meu lado. Já arrancou. Já não tem mais qual. Tá, já. Vou estabilizar ela. Médico. Quero ver se estabiliza. Isso, médico. Perfeito. Socorrista de guerra. Tira um, condição grave. Arrogante. Tenho certeza que vou salvar essa velha. Eu vou ajudar. Tá? Isso pode ser ruim, né? Isso tá tão fácil que. Não vou nem usar minha habilidade total pra salvar Jeff, a velha. Tem um pedaço do carro na barriga dela, não tá fácil. Está dentro da habilidade dele. Não, está um pouco abaixo, mas eu consigo. Tem um dado meu também que eu vou ajudar. Vai ajudar? Ok, mais um dado da ajuda. Está ajudando, então foi mais um meu também. Eu sou mais mal. Um. Eu sou mal. Bisturi! Peguei uma faca. Acho que é isso. Peraí, descreva exatamente a sua cena. O que você quer fazer? Eu não sou médico, não sei. O que eu posso fazer aí? Isso, é mais difícil. Ela tá com algo perfurando ela? Sim. O que, que tá perfurando ela? Metade do carro. Não, metade do carro é muito abrangente pra mim. É um pedaço de plástico, é metal, é lata. Ferragem do carro. É, na verdade não é bem uma ferragem. Não. O carro ele é feio. Esses carros são todos de plástico, assim, né? Aqueles plasticão. É uma lâmina da fuselagem duro. Do carro. É. Então, é um plástico duro. Corta. Exato. A gente corta o plástico, esquenta ele, porque fica mais fácil ali, tá? Tira, pra ele poder mover ela. Não, no caso, você não arranca da pessoa, você não só arranca, corta. Não arranca, pior. Vou levar ela com o carro junto. Ah, não, é uma boa. Derrete o plástico assim, junto. No ferimento, já tampa. Fica malotíssimo. Cola quente. Essa distância assim, mais ou menos. E eu vou ir tentando consertar o resto da velha. Estabilizar ela. O resto da velha. Tá, fechar os buracos ali. Tá, deixa eu ver a dificuldade pra isso. Média, 2. Caramba, é média pra ela morrendo? Eu acho que até mais. Eu sou médico bom, cara. Ela tá morrendo, né? É sua avó. 3 sucessos. Aí, viu, linguarudo? Vai gastar convicção? Não, tem que ser justo. Não, ela tá certa. Vai tá dá uma convicção do Juninho, então, já que é a avó dele. Ah, Jeff, eu vou usar a infectologia porque eu vou fazer de tudo possível pra ela não se infectar com nada do ambiente. Não vai te ajudar em nada. Vai, porque se ela pega uma infecção, não adianta nem lá pra UTI. Se pega uma infecção generalizada, não adianta nem de UTI. Se você contaminar o ferimento, fim, moiou. É verdade. Mas na verdade isso te prejudica, né? Por quê? Não, porque eu sei como não fazer. A mais. Porque é um procedimento a mais. Mas o negócio não é fazer rápido, é fazer não bem é um procedimento feito. A mais, é um procedimento padrão já. É, eu sei qualquer fazer pessoa isso. Que sabe mexer, é isso que você faz, no mínimo. Ainda mais eu que sou infectologista. Gente, vocês estão discutindo que a mulher tem sabedoria. Quando acontece isso, é aquele pause do game, é um pause pelo bem. Pra ele falar. Ah, sobre Jeff, não, coisa. O infectologista não vai te ajudar. Então tá. Memória idética, eu já fiz uma cirurgia igualzinha a essa. Aí vai custar. Ah, isso aí. Ai, não. Você fez uma igual. É que igual. Você fez uma cirurgia igual a essa? É que se for igualzinha, é complicado. Pode ser parecida, mas igual. Ela vai morrer. Eu falei. Gasta convicção. Não, não vou gastar, já tô fudido de convicção, gente. Depois, isso aí, não nada. Vamos salvar essa velha, vai. Dei outro caminhão de lixo. Não é pra você pintar, Ariel. Eu faço o que eu quiser, mas não é minha. Nossa! Ai, eu não consegui eu também, filho da puta! A avó é minha. Oi, Red. Nossa! Eu falei que a minha mulher. Nossa! Ah, tadinho do vovô! Uma boca menos pra gente alimentar. Não consegue estabilizar, o quadro dela começa a piorar, ela começa a perder muito sangue. Pra você salvar ela, você tem que apelar e arriscar de vez. Que é tirar ela, tirar o negócio que tá ferindo ela ali, estancar o ferimento e levar ela pra algum ambiente de emergência. Um hospital, uma ambulância, pelo menos. Vou fazer isso. É a única chance dela. Quatro dagas. Eu vou usar a conexão agora. Vou fazer isso. Cara, eu sou cuzão. Eu sou cuzão pra caralho. Vai matar a velha? Eu não vou tomar muito o que eu vou fazer. Tipo assim, ou eu salvo ou eu mato, entendeu? Agora sim, não dá mais, arrogância. Ok. Porque é o seguinte, qual que é a minha ideia? Ou eu salvo e ela fica viva, feliz, ou ela morre e eu tenho minha formação, se mesmo que não seja mordido, tá infectado. O quê? Quero saber se ela, mesmo não sendo mordida, se ela vai se transformar. Ok, ok. Mais informação. Tá. Não olha assim pra mim, isso aqui bateu um carro. Tá, vamos considerar então, que isso fazer, deixa... Se ela acabar morrendo, você pegar uma amostra dela e depois comparar com a outra. Vai lá. Oh, não é pra salvar a véia de jeito nenhum, cara. Velho. Opa! Ah! Ah! Boa. Vocês, primeiro procedimento. Vocês vão lá, tentam derreter o plástico, tudo, devagarinho, né? Com aquela calma, tudo. Na hora que vocês derretem o plástico, né? E conseguem cortar, né? Ele forma um efeito mola. Tá, que ele tava tenso ali. Dá aquele esguicha mais sangue, ela começa a sangrar, ficar pálida. Vocês só vêm a ver. Ai, debruçando em cima do painel do carro. Já queria tirar minha família. Já tava ali. Desculpa, você não segurou a família. Eu não tenho culpa. Como que eu vim parar em Araraquara se eu sou o outro que fica rodando o mundo? Eu vim de férias com a minha família. Mas te devó, deixa a sua mãe, cara. Não, vó, vai lá. É legal, pra morrer. Deixou só um filho adotivo, né? É um cachorro, caralho. De 25 anos, fisiculturista. Ele é físico da onde? Fisiculturista. Boa. Essa é quase tão boa quanto aquela da... da menina que encontrou o cara que tava careca. Ah, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. E esse cabelo aí, né? Raspou... Ah, então, tô fazendo o quê, né? Aonde? Na USP ou na Unicamp? Beleza, segue. Segue mesmo. Salve a véia. Estabilizei? Estabiliza ela. Quando dá aquela chapuletada, aumenta a hemorragia, você vai lá rapidamente, pega, ou tudo ou nada, puxa a lâmina de plástico que tá dentro dela. Pera lá. Já pega um kit de primeiro socorro, já começa a meter gás nela, jogar água oxigenada pra esterilizar a ferida ali. Jeff, e consegue. Eu encho ela pra ele e pra mulher. Parece que eu peguei essa corda do inferno. Essa corda aqui de fertilizante. Como é que chama aquele remédio daquela. Calmada. Não, você não faz isso. Ela perdeu muito sangue, a pressão dela tá muito baixa. Se você fizer isso, a pressão dela vai baixar mais. É essa, jorra no sangue. Mas a pressão dela baixa muito e ela morre. Parada cardíaca. Mas chegou até 6, pode ver. Mas ok, nesse procedimento aí, você ministra. Uma dosagem desses componentes que você sabe que não vai. Pra reduzir o coração dela mesmo, pra reduzir pra perder menos sangue. O metabolismo dela, pra ela perder menos sangue, mas não tanto a ponto dela chegar a óbito. Sim. Tá. Assim, ó, tudo. Tudo, assim tá bom. Já é o que ela faz normalmente. Se você desse 1 miligrama a mais, ia virar o mestre Sandiliba. Tu. É, entendeu? Isso aí. É que você fica. Oh! Vem o segundo, entendeu? Bom, quando vocês estão mais calmos, mais tranquilos ali, que a senhora tá estabilizada, né? A mãe da Blair tá ali andando perto de vocês, desesperada, em pânico. Ai, se coloque elas no furgão. A Blair começa a se acalmar. Vocês escutam o tumulto nas ruas. Vamos sair daqui. Jeff, quando eu tô saindo do carro, eu tô vendo que ele tá cuidando da minha avó. Quero ver como minha mãe tá. Uhum. Ela tá bem, tá levantando, tranquilo. Tá bem, tá levantando, ela tá com escoriações. Então, tá mancando, o braço dela parece que tá torcido. Eu talvez quero esteja não tentar focar no que tá acontecendo com a minha avó. Quero se concentrar na sobrevivência, porque eu sei que ele vai conseguir salvar a minha avó. Sobrevalente sobre isso. Ok. É, eu quero ver tudo que sobrou do meu carro do que eu catei em casa. Tudo que sobrou? É, principalmente do que eu gastei convicção pra pegar. O que você tem aí? O que você quer pegar? Vamos ver. Jeff, detalhe. Foi aquele esquema. Aí, uma aí pra você, você sabe que uma eu gastei convicção pra pegar. Duas pra você, uma pra mim. Meu prêmio não tem. Meu prêmio não tem. Olha, Black, interessante. Todo algo que você pegou. Tá vazando. Mano, mas você é mal, hein? Em cima da caixa de isopor. Mas você é cuzão, hein, cara? Olha, é sacanagem. Não, se fosse o Tiner na caixa de isopor, ia ser mais tenso. Ó, que ele. Ó, eu vou riscar o que você não tem. Quantos anos que eu ganhei eles? Eu vou riscar o que você não tem. Ué, eu nem tô com companhia pra entrar. Falando nisso, ô Juninho, você te derrubou mais que o Juninho, você encheu de novo. Exato. Ele não enche se for você, viu? Deixa. Aí você cobra ele. É. Eu acho que você cuzou. Eu vou tirar esses utensílios femininos daqui. Quer com gelo, por favor. Que calor que tá de matar. Mas se você quiser pegar, colocar uma jarra aí dentro pra ir gelando, pra você ter que ficar toda hora pegando gelo e pôr no copo. Eu acho que você já devia ter feito isso, cara. Eu não sei de casa, meu filho. Mas você também. Eu não sei de casa. Então, é tipo, é sua, você sente mais ainda em casa. É da minha mãe, ó. Você é verdade. A Tamisa tá falando que você deveria fazer um suco pra gente. A Tamisa conhece pouco, faz o que? Dá mesmo. Ô Juninho, pros demais você vai rolar um dado. Par ficou, ímpar já era. Nossa, como eu tô velho. Tem algumas coisas aí. Dói, né? Dói, né? O Juninho acho que eu conheço. Nossa, eu perdi o forcado. O gerador manual, mas eu gastei pra cantar o gerador manual. Esse você gastou? Gastei. Então rola, então esquece o risco que rola nele. Vai lá, deixa ele rola. O Jeff faz menos. Eu rolo nele então. Rola nele e nos que eu não risquei, você joga o dado. Par ficou, ímpar não ficou. O gerador, eu deixo você rolar dois dados. Se der ímpar no primeiro, se der ímpar no primeiro, você rola de novo. Gerador manual ainda. Entendeu? Se der ímpar no primeiro, você rola de novo. Se der ímpar mesmo. Tá, então eu vou deixar ele por último. Galão de água agora. Um galão de água importantíssimo. Ficou? Maroto, eu tirei um coisa aqui. Ficou com os dois. Eu tinha. Ok, ok, ok. O que é isso daqui? É uma punheteira de cano duplo. Eu só leio punheteira. Eu só leio punheteira. Tem uma vela. Tá. Com parte. Comida não perecível. Mas. Ah, moleque! Roupa pra 7 dias. Ah, isso ficou, né, mano? Isso não tem como. Ah, isso já é. Não, encheu de sangue. A mala foi esmagada na pancada. Você usa as minhas, relaxa. Mas enlatado fodeu. Por quê? Porque já tá arriscado. Não, enlatado eu marquei metade. Mano. Ah, você marcou metade. Metade foi pro Beleléu. A outra metade eu vou jogar. É. A gente nunca pensou. Mas sobrou inteiro, então? Não, só metade. Droga. A gasolina. Mais. Olhos. Fósforo. Mais tudinho! Caramba, ele tá gastando todos os críticos dele. 50 maços de cigarro, por favor. Tá! Tem cigarro pra tudo quanto é canto da rua. Eu vou catar o máximo de cigarro que eu consigo no chão. Quantos cigarros que eu cato? Joga 4D6. Cigarro massa, massa, né? 15, tá bom? Nossa, 15. 15 só? Ele consegue do 15 no assim? Não. Dá 15 maços pra ele então, dá uns 15 cigarros, 15 maços. Quantos pacotes você tinha? Tinha 50? Não, tinha 50 maços de cigarro. Tinha 50? Eram 5 pacotes. Ok, 15 maços, tá bom. É, 15 maços, tá bom. Tá bom. Vai ter que economizar, viu, negócio? Ah, fodeu. Falei que eu ia fumar essa coisa. Vai rolando aí. Tá, carvão? Não. Eu vou deixar o gerador por último. Utensílios femininos, nice. A punheteira. Puta, fodeu! Perdeu a arma. Mas a munição tá aí. Pega a munição, martelo! É. Peraí, deixa eu tirar fazer um paradão aí, mano. Ou faz igual o Chuck Norris, né? Um isqueiro perdido. Assim, ó. Forcado, step, óleo de motor, perdi. Óleo de cozinha, eu tenho óleo de cozinha. Dá pra fazer pastel. Show flango. Vai dar pra fazer uma porra. Prego já era. Bateria de carro extra não tem. trouxa, qualquer coisa que precisar fazer, filha. Lona, lona tem. Caixa de isopor, ficou viva! E agora? Nossa, o Julinho derrubar esse copo. O gerador tá mais. Tá lá. O gerador tá mais. Você tentou roubar da gente. Nossa, vocês não dormem. Vou escrever de novo, gerador. Bom. Tá mais. Vocês escutam o caos tomar conta da região ali. Gritos de todos os lados. E aí vocês começam a ouvir barulhos de tiro também. Eu vou colocar todas as coisas no carro dela. Ok. Eles começam. Comigo, não vai? Se tiver lugar. A gente colocou as coisas onde tiver lugar. Certo. Eu vou no meu carro, pego um sorinho. Nessa hora, Jeff, eu vou rapidinho, porque eu fiz que eu não ideia. Eu abro o porta-malas que tá trocado, pego um sorinho, vou lá, espeto com a vela, dou pra um hippiezinho lá, segura aí, hippie. Eu vou pro meu carro. Segura aí. Bom, barulho toma conta das ruas, gritaria, corre-corre, pancadas, tiros, latidos. Tá? Caos total. Voltamos a tocar mula. Né? Não, enquanto vocês estão indo lá fazendo essas coisas, né? O caos vai tomando conta de tudo. Vocês olham no condomínio, tá? O condomínio vira um caos, pessoas se espremendo no portão, na saída do portão, gente se jogando por cima do muro, desesperados tentando sair. Os apartamentos, alguém caindo lá, tipo, não. Tem. 11 de setembro. Eu vi a cena aqui daquele bombeiro caindo pensando na cena. Tipo, tem, cai, tem. Só. Tem, de repente, despenca um cara de lá, de cima, né? E não morre porque são só 3 andares. Aquele caos. Vocês escutam barulho pra frente, vocês olham lá na frente o caminhão de lixo, já tá vindo motorista, mais um dos lixeiros e mais uma outra pessoa vindo na direção de vocês. Correndo e gritando. O cara não quebrou a perna nisso? Hã? Cambaleando ou correndo e gritando só? Correndo e gritando. O cara tá não? Hã? Tá machucado? Sim. E não quebrou a perna? O motorista. Eles são zumbis? Sim. O motorista do caminhão, faltou um pedaço do pescoço sem a orelha. Tá? Um outro cara, vestido de camisa social branca. Era branca, né? Era branca. Um buraco assim no peito, cabeça inteira manchada de sangue, né? Um buraco no peito dele, tá? Um rombo aqui no pulso, indo correndo na direção de vocês. Jeff. Um dos lixeiros vindo correndo, esse meio que mancando de uma das pernas, a perna dele faltando um pedaço, ele sem um dos olhos, tá? E aqui assim, faltando um pedaço do rosto dele aqui, assim, da bochecha do maxilar. Eles vindo correndo pra cima de vocês. Vocês olham no condomínio ali, aquele caos. Tá? A multidão já vem passando por vocês, todo mundo correndo desesperado. A hora que olham o lixeiro, vão tomando as ruas paralelas ali, correndo desesperados. Caramba, deu uma mancada. Ok, vamos incorporar isso. A galera correndo desesperada, tá? E aí vocês veem um cara saindo do condomínio desesperado. Ele uma sacola aparentemente cheia de roupas, tá? Um saco aqui que parece ser de arroz, né? E segurando assim pela mão, na coleira, um cachorro. Um grande, pequeno? Um Rottweiler. Oh, fodeu, velho! Um Rottweiler. E ele saindo correndo desesperado no meio daquela multidão, né? E aí, de repente, ele cai no chão, no meio da multidão, as pessoas começam a pisotear, ele passa por cima. E aí vem. Estourou o saco de arroz. E aí vem de cima, de dentro do condomínio, né? Salta de dentro do condomínio um desses infectados, né? Pula no chão, já sai mordendo gente, né? Já vem pulando outros, dois, três, quatro, um monte, né? E alguns deles vão pra cima desse cara que tá no chão com o cachorro, né? O cachorro para pra acudir o dono. Eles já vão por cima, já vão mordendo o cara. Do cachorro, o cara vai tentando rastejar assim, ele desaparece no meio das dentadas. O cachorro vai pra cima deles, começa a atacar eles começam a atacar o cachorro. Tá? Em poucos segundos, o cara e o cachorro estão mortos no chão. E aí. O carro correu desesperado. Vocês já estão preparando os primeiros socorros pra véia, ali o soro, tudo, né? E aí. Todo mundo vai jogar um dado e se alguém tirar um par, vai ter um insight. Vocês podem querer utilizar ou não, o negócio que eu esqueci. Eu tenho Sério que ninguém vai tirar um par? Eu tirei. Tirou. Ok. Tá. Vocês estão entrando nos carros já, tudo. E a avó da Blair bem, está bem, bem crítica, tudo ali estabilizada por enquanto, mas precisando de tratamentos sérios. Tá? E aí, Verônica, você olha pra frente lá pro caminhão de lixo, vindo os caras vindo. E aí você vê, da onde os caras estão vindo, eles estão bem lá pra frente, né? O local onde a Blair bateu com o carro, o poste, tudo, ela tá de frente do asilo. Tá? E o asilo cuida de velhos, cuida de idosos. E tem todo um aparato para tratar dessas pessoas. Aí, vamos pra lá. Lá não tem UTI, não. Não tem UTI, mas tem um equipamento médico bom. Se quiser, dá para usar. Estou dizendo que o asilo tá ali. Se quiser, dá para usar. Bom, mata um cara, mata um cachorro. Tá? Vocês estão entrando nos carros e aí vocês veem. O cara do cachorro tem espasmos. E o cachorro tem espasmos também no chão. E se levantando e começando a atacar as outras pessoas. Quer foder? A gente paga o jantar, cara. Primeiro, pelo menos. Aí, isso vai dizer respeito a você. O próximo é o hot dog aí. Isso vai dizer respeito mais a você do que a todos os outros, eu acredito. Eu não sei o que eu faria isso. Eles saem atacando todas as pessoas, né? E aí no muro ali do condomínio. Ao redor ali, vocês veem pombas pousadas ali no condomínio, nas árvores, tudo. Né? Um desses infectados que salta por cima do muro, na hora que ele pula no muro, as pombas saem voando, ele salta no ar, pega umas duas pombas. Atirei pra ele não comer as pombas. Cai no chão, não, já abocanhando. Não vai abocanhando a pomba. Sério, é um pomba zumbi? Abocanhando a pomba. E aí. Perdeu, morreu. E aí vem a sua mente. Eu não vou, né? Não. Duas coisas. Primeiro, o Dr. Zaius, na sua última mensagem que ele deixou para você e outros infectologistas do mundo, ele dizendo que o vírus ele tem uma capacidade de mutação extremamente alta, como nunca se viu antes. E um outro dado curioso vem à sua mente, da sua época de faculdade, de quando você estudava biologia. Né, quando você estava no curso ainda, né, que em algum momento na aula de biologia um professor disse em sala de aula que existem mais de 300 bilhões de aves no mundo, mais de 75 aves por pessoa. Meu amigo, pera lá, a gente vai poluir esse mundo e eu vou matar todas as porra. Vai tirar no cara? Não adianta. Ah, depois ele já mordeu, não adianta. Eu queria tirar antes ele morder a pomba. Alguém vai mudar a pomba alguma hora, esquece. Abandono. Não vai fazer nada, vai deixar ele vivo. Gasta uma convicção e finge que você teve uma premonição. Não adianta, algum filho da vai morder uma pomba uma hora dessa. Agora não. É gastar um tiro à toa. Exato, alguém vai atacar pombas uma hora dessa. Melhor te focar em sair daqui logo. Não, eu quero ver matar, quando atacarem os Condor dos Andes. Não, as pombas fazem isso. Mano, pomba igual rato tem todos que tem pinta. Fudeu. Bom, vocês vão. Vocês vão querer ir lá pegar o utensílio pra veia? Vocês vão. No asilo? O que vocês fazem agora? Jeff, eu vou tentar não focar na minha box, senão vai entrar em desespero de novo. Ok. Vou aguardando as coisas lá de boa. Tá. Tentando me acalmar pra não ficar com a fita com o meu povo, isso. Tá. Você tá tirando suas coisas e pôr no carro dela. Tá, os infectados vindo na direção de vocês, se aproximando. Oh, corre, me ajuda, e eles vão atacar Deus vocês. Esquece eu as peço pros candango, os hippies lá ajudar ela. Os hippies ajudar? É. Você vai ter que convencê-los. Meu Deus, o hippie tá comigo, nem sei disso. O pessoal da sua ONG. Ah, porque eles são hippies. É que eu chamo de hippies. Os hippies. Oxi. Vamos ajudar aí. Amor, é assim, ó. Ajuda ela. Eles se encolhem. Eu vou atirar nesses caras. Ah, ok, você vai tentar. Tá, joga pra convencê-los aí a ajudar. Jesus amado. Olha, eu tô com o meu bloqueio da sorte. É? Ainda bem que não foi seu carro que bateu. Né? Foi o meu. Eu sou blindado, você era de boa ainda, né? Eu posso manter um. Se o seu ia bater, o caminhão fazia assim. Ai. Então vamos lá. assisti Vingadores no Capitão América 2 ontem. Só pra ver como é que destruiu o carro blindado do Nick Fury pra fazer igual. Como fazer? Ah, bomba por bomba. Já existe. Maldade. Tá. Eu sou de filmes militar, tenho cara feia. Tem cara feia. Não, você sabe de militar. A mulher tem cara feia agora. Cara, eu sou orgulhosa. Eu não vou deixar esse vídeo da puta ficar parado ali enquanto as pessoas estão morrendo ali. Principalmente quando é pra ajudar minha amiga. Você é orgulhosa, você não vai pedir ajuda. Né? Claro que eu vou. Ok, você vai fazer tudo. É. se fosse pra ajudar, eu tava aqui. Eu vou usar meu orgulho pra eles me obedecerem. Isso é uma afronta, meu. Tem orgulho aí, como vai? É que eu não fui zinho. Vou deixar dessa vez. É, mas eu acho que é só. Só? Sofria. Você sofria na infância? Não sofre mais? Agora você vai sofrer. Eu sou um. Ele sabe que tá vendo medo. Né? Já tá tentando amedrontar eles. Obrigado, exato. Os caras fazendo o que eu quero pra mim, eles podem ficar do jeito que eles quiserem. Acho que tá bom. Olha quanta convicção pra gastar aí, ó. Tem bastante aí. Eu não gasto com a convicção pra salvar ninguém, hein? Nem a mãe dele. Oh! Que sorte, convenceu! Será que legal? É. Nós precisamos de um tirar um. Exato. É tipo eu tirei quantos sucessos aqui? Eu joguei 20 dados, tirei 18 sucessos. Só vai me deixar um cara pra segurar o sword da véia, pelo amor de Deus. Não, sim, eu vou ficar lá, mas o resto vai ajudar a gente. Ok. Dois caras descem então pra ajudar. Ó, muito bom. Um casal desce pra ajudar. Eu também tô ajudando. Você também tá ajudando? Legal. Bob Marley. Você tá fazendo o quê? Você vai querer ir lá pegar os negócios pros velhos? Tomando um comprimido. Eu tô. Jeff, sou corrista de guerra. Eu tô pensando com essa região. Assim, então eu tô planejando qual é o melhor pra eu levar ela pra salvar essa velha. Melhor lugar pra levar ela pra salvar? Hospital não rola, asilo não vai rolar. É asilo ali, tipo. Os caras vão invadir o asilo. Merda, é, então assim. Bem, não corre muito, né? Então os zumbis lá vão ter bem largo. É o melhor lugar pra levar. Eu ela. Vou ter que pensar, tipo, hospitais, em cidades menores. Se em algum ML teria alguma coisa que precisaria. Tipo, postinho de saúde. Alguma coisa, tipo, em algum lugar mais seguro. Eu vou pensar nisso. O Krasma faz o que mesmo? Psicólogo. Psicólogo só. Psicólogo e psiquiatra. É que tem um Krasma ali perto. Tem não vai ter UTI lá dentro, desculpa. Essa que é real. Tá, eu acho que a gente pode, como a gente vai pegar. Talvez o local mais próximo ali que possa prestar socorro pra ela seja um lugar que a gente pode o campus, tá aqui farmácia. Do lado, pra gente conseguir se refugiar por um tempo. Farmácia. Não, mas tem um lugar aqui do lado que dá pra gente se refugiar por um tempo. Mas aquelas bases de aqui do lado desse corpo, já tá onde a gente tá, tem uma empresa de remédio aqui. É verdade. Sim, tem a fábrica de remédio ali em cima. Tem a fábrica de remédio lá com ali perto. Dela, que eu trabalhei nela ainda. Então você devia saber, né? Jeff, deixa eu ver. Cerberus Lab. Deixa eu ver se eu entendi. A gente é uma sexta-feira. Uma sexta-feira. 17 de fevereiro. 17 de fevereiro. Tá vazio a faculdade. Não tem ninguém lá dentro? Não começou as aulas ainda. Faculdade. Não, como não começou? Já começou. Não, começa em março. Em março? Mas a galera já foi lá na faculdade pra ver lista, essas coisas, não é? Não, só vai em março. Um caminhão absurdo. E eu nem falei, tipo, em fevereiro não tem nem matrícula pra passar os bichos lá. Mas é 2017, é governo Temer, mudou tudo isso. Monta as coisas lá dentro, jogos. Por que você quer que a faculdade esteja vazia? Porque eu não quero ter um monte de zumbi lá dentro. Não, mas o pessoal de sociais sempre esteve lá dentro. Tá, eu vou pensar. Será que a gente tentar um remédio? No caminho pra Barra Bonita tem aquelas, aqueles negócios de socorro. Dá uma equipagem de caminho. Estrada. Lá vai ter menos gente. Lá vai ter menos gente e lá tem equipamento necessário. Lá tem equipamento de UTI. Ou tem imóvel, Jeff? O quê? O nome da empresa de remédio, sabe? Ah, eu ia perguntar pra você, é a usina? Tem, não, tem. Mas eu também pensei no mesmo tem, jeito. Geralmente que só tem um imóvel e... Me chamaram pra trabalhar. Cadê o teu imóvel? Aqui é da Santa Cruz. Não tem o teu imóvel naquele negócio de socorro na pista? Não, é socorro. Tipo, tem um sol. SOS usuário na estrada. Não sei. No triângulo sol tem um imóvel. Não são todas que tem. Ó, pra você ter certeza, ok, agora tem. Agora falando bem sério, eu sei onde tem uma, inclusive. Boa Esperança do Sul. Boa Esperança. Na beira da estrada tem uns três imóveis parados lá. É lá que eu vou levar essa galera. Então, mas antes da gente ir lá, a gente precisa se refugiar em algum lugar. Eu acho que a gente tem que travar primeiro. Sai da cidade. Mas lá é muito forte. Tem remédio lá. Vai ter remédio. Tem remédio forte lá. Que remédio faz lá? Eu sei tudo. Lá tem dos normais até tarja preta. E tarja preta é pesado. Tô contando mentalmente com os compridos que eu tenho. Tem um galpão da fábrica, inclusive, que ele é pintado assim com uma tarja preta. É que assim. Sabe eu gastei a minha convicção agora. Jeff, que assim, o que eu penso? Você acha que muitas pessoas pensariam que lá é um bom lugar? Provavelmente não. Quem iria se esconder numa fábrica de remédio? No shopping, tudo bem. No shopping, sim, mas quem iria se esconder numa fábrica de remédio? Embora no shopping é o lugar mais idiota do mundo pra se ficar, né? Então, pra lá, Jeff, vamos pra fábrica de remédio. Fábrica de remédios? Ok. Tirando que lá tem segurança muito por fora da cidade. Então vamos inventar como por fora da cidade? Normalmente ainda tem gente que tá perto da pista, não consegue entrar lá. Hã? Não, gente, tá perto da pista. Não. Pra entrar a gente não, gente. Não. Isso, por certeza. Eu acho que você conhece. Vocês estão no asilo. Vocês estão na MMC. Você trabalha ali na guarita e ele que te entrega os remédios. Passei com você em frente da MMC. Eu esqueci. Ainda que tantinha, perto da Valmagro. Sabe a Valmagro? Isso, estão ali perto. Se você pegar aquela pista reta, sai na pista. Então, aquela pista reta, vocês vão por ela, por lá? É privado. Mas se você pegar a pista, a rua da Valmag, direto você sai na pista. Se você pegar uma rua antes, que é ali do asilo, você sai na fábrica de remédio. Ah, é? É. Fábrica de remédio? Tá. Primeiro lugar, vocês vão ter que se livrar da confusão que está. Sim, isso aí. Primeiro tudo, vocês têm que se livrar da confusão que está. Enquanto vocês estão... carregando as coisas. Então, como vai ter que estar cedo, a gente já vai ter que amanhã ali é 5 horas da manhã. Certo. Mas nossa, a conversa é a única cesta que isso vai acontecer, porque a próxima ali vai ficar até... Não, demorou. Vou dar um sono. Ah, eles correm junto com isso. Melhor que você não perder assim, no momento, só não dormir. Só não dormir. O problema não é isso. Ela já não dorme normalmente. Cara, eu chego lá e vou dormir a hora que eu posso estar falando. Aí. Deu agora a pena. Eu peço até desculpa pra vocês. Não, relaxa. Mas a farmácia foi chamada. Essa farmácia agora. Agora eu comecei a lembrar que quando falou do asilo, eu lembrava que eu passava a pé ali pra ele todo dia. Aí eu lembrei que foi uma noite nas condições que tá. Eu posso ver que tinha falado que o médico lá é porque eu não tenho lado de Araguaia. Talvez. Então, é, tipo, aqui é o asilo, você continua descendo é arriscado. Aquela rua ali, aquele lado de Araguaia pra cima. Ali. É arriscado, mas se você tiver medicamentos, você conseguir. Você vira aqui pro vale, não tem? Ó. Não. Você precisa operar ela. A hora que ele falou, fala que o médico, eu achei que era aqui. Tá ponto, tudo quanto é canto dela. Analisar se feriu algum órgão. Não, não, ponto é, eu tenho equipamento. Eu tô pensando em alguém comigo buscar uma família. Perigoso, eu topo. Mas é uma boa, perigoso, mas é uma boa. Por quê? Pegando uma sala. Então, porque assim, hã? Lá tem um monte de caminhão que tem boa esperança. O que dá pra fazer? Tira tudo que tem dentro do caminhão, a gente coloca os equipamentos da sala. Mas zumbi? Mas. Não, peraí. Coloca todos os equipamentos na sala, mais os remédios, mais os nossos equipamentos, nossas coisas, e dá pra gente lá com o nosso canto. Não, você põe a bolança dessa rua dentro do caminhão. Tem carreta na fábrica de remédio. Não, cabe uma carreta dessa rua. É melhor que eu pegar ela do que direito. Eu também acho. A carreta foi passando por cima e não danificar ela, sabe? Eu tô pensando em um lugar melhor pra pegar, mas eu acho que muitas pessoas não vão pegar uma nessa boca. Mais ou menos. Meia hora. Mas apesar que dali da fábrica, é tipo assim, aqui é a fábrica. Ó, na boa, a pista pra Boa Esperança vai estar bem mais deserta do que o centro da cidade. E ir até essa lá na contrário a gente não chega. Não, show, vamos lá na meia-meia. 20 minutos pro seu pé de chuva. Vamos entrar primeiro na fábrica. Sim. Que eu não preciso de você comigo. É, mas será que é bom? Senão você fica pegando a vela. Mas eu vou ter que ir outra pessoa, né? Você vai ter que ficar pegando a vela. Acho que eu vou ter que ir a Verônica ou a Ariane também. É, eu acho que a Ariane e você. Não, você é legal. A Ariane? Pra dirigir! Então, mas eu não sei se eu sairia do lado da minha. Mas isso é prevalente. Você quer salvar a vida dela? Você quer buscar o carro que vai salvar a vida da sua roupa e ver ela sangrar? Depende, hein? Você é prevalente, claro que você vai sair de perto da sua avó pra salvar a vida dela. Não, mas é, claro que você vai conseguir. Caso de ir, sim, problema com o doutor do ar. Eu dirijo, não tem problema. Não, isso aí, é, eu te medico. Passa rápido. Ah, o senhor te deu umas droguinhas lá dentro, ó. A pista boa. Mas o doutor do ar, não vai não. Aí eu dirijo. Você vai chapado. É, eu vou dirigir. Nossa, eu peço, né? Mas bom, eu acho melhor eu ir, então, em vez de você, não é? Não, na verdade eu acho que a Alice e a Verônica é a melhor opção, porque as duas têm maneiras de combate. As duas são militares. Eu acho que são as melhores, a gente vai ficar salvo lá tranquilo. Aí eu posso. Como a gente vai entrar na fábrica? Não, salvo tranquilo de graça. Porque eu no momento. Meu contato, tem um contato lá. Se os caras fazem Vicodin, certeza que eu como jogo lá dentro. É. Certeza que eu tenho contato com alguém ali. Ok, mas vou criar uma bolinha. Nossa, gente, manda as bolinhas também, o que que tá acontecendo? Não, pera. Não risco bolinha ainda, não. Você gastou por quê? Deixa eu saber como é que tá a fábrica. Pra gente entrar na fábrica. Eu posso gastar uma conexão minha, se você quiser. Eu tenho contatos 4, por enquanto. Contatos 4, não é vampiro esse negócio, não, mocinha. Você não tinha bolinha pra pintar, foi pintando umas bolinhas lá. Exato. Eu fiz minhas bolinhas. Mas sou filho. A Ariane pode gastar também. Não, aí tem que ser ele, porque ele teria contatos lá pra comprar os remédios dele. Acho que você precisa de um paninho, alguma coisa melhor que o dedo, senão você vai acabar rasgando o pó. Você não é, né? Tá se acontecendo, né? Sai disso! Isso que era acontecendo. Comprar um apagadorzinho disso aí. É, não, é um paninho mesmo. Se você pegar uma esponjinha, sabe aquelas esponjas de cozinha mesmo? Aquela sequinha que passa limpa, mais fácil. Corta um quadradinho assim, você corta um quadradinho e cola numa borracha mesmo. Sim. É o que usa nas plaquetinhas dele. Funciona perfeito. Bom, vocês querem? Não, a gente já vai, então, a gente já tá indo morto. Você vai e volta? Vocês querem continuar mais um pouco ou quer parar por aqui? Meia-noite. Eu dormi e voltava. Mas se eu for voltar, eu tenho que voltar. Apesar de só mais vocês sabem. Quanto tempo você vai levar? Eu posso ir até uma meia, mas nunca mais. Eu tô de meia, tá bom? Bastante. Ah, então dá pra bastante. Vai lá. Dá pra ir jogar até a uma também. Então beleza. Enquanto isso, eu vou fazer o plano e buscar o Samu. Eu vou depender com a Samu inteira. Vocês querem ir continuando ou querem pausar? Pausa. Então. Pausa, cara. Ela é muito ansiosa. Coitada. Bom. Eu ainda dou uma mordida no ombro dela. Nossa, aquela da mordida foi demais, cara. Bom dia. Sensacional. O também é cuzão, né, Julio? Ah, não, mas teve uma vez que ela se assustou e me derrubou da cara. E você tá com longe disso ainda? Eu tô. Eu sou uma pessoa rancorosa. Para com esse ódio no coração. Você é uma pessoa rancorosa? Tira um dado. A menina te suporta. Você fica fazendo maldade com ela? Cadê a musiquicha? Musiquicha, vai. Jeff, deixa eu ter uma fábrica já, né? Ô, caramba! Ih, você então. Não, nada que você não é engenheiro. Tem alguma coisa na nossa? Cara. Eu tô a minha. A culpa é minha, pode ficar que eu fizer. Porque eu nunca li, né? O que tá escrito aqui. Isso. Não, não vai atirar ali, ó. Parece uma. Ô, Jé. Aquilo já era, você sabe, né? Você quer que eu tire? Agora arranca, né? Então, eu quase matei a velha, agora termina, né? Não, que termine de matar a velha. Se você quisesse que tirasse, ia colocar um buraquezinho. Tá perto. Bom, onde que a gente tinha parado mesmo? Entrando na fábrica. Entrando. Não, ficou na fábrica porra nenhuma. Não foi? Não. Certeza? Certeza. Não, vocês estão em frente ao asilo ainda. Indo para a fábrica. Não para comer. Indo para a fábrica. Eu quero saber como é que vocês vão se livrar da zumbizada que tá ali na frente. Vai lá no carro e dirigir. Atropelar side. Você vê assim, colocar musiquinha, que é uma das coisas que a gente mais vai fazer durante o RPG inteiro. Eu vou deixar pronta a música pra cada vez que a gente fizer isso, só vou dar play. Você já viu o GTA? É GTA style. Nossa, eu... É blá blá blá blá blá. Vou ligar o parabéns pra tirar o zumbi em cima do capô. Tá, ok. Quando eu montar nos carros, ele vai pegar as coisas dele. Montar no carro e dirigir. Se não der tempo, a gente vai deixar o menos essencial no carro. Tá, primeiro de tudo, os zumbis já estão na rua, estão atacando, não vão atacar vocês. É? Os zumbis já estão na rua, estão atacando todo mundo, vão atacar vocês também. Mas a gente já sabe muito boa. Como eles vão fazer isso? Eles são zumbis. Mas a gente nem olhou pra cara deles. Pô, eu vou chegar perto pra tirar. Hã? Vou fazer a água agora. Vai atirar no zumbi? Tá. Vamos lá. É? Faz uns 5 anos que não colocava um rato na boca. Me dá 3 dados. A última vez que eu coloquei foi antes que eu começava a malar. Tem ganhado em mim. Aquela confusão, né? Zumbis pra todo lado, atacando as pessoas, né? De repente um deles vai correndo e indo pra cima de você. Aí você puxa a arma e atira. Dois. E erra. Você dispara a arma. Vocês estão lá transportando as coisas de um carro pro outro. Tá? De repente vem correndo um zumbi com tudo enlouquecido. E ele pula em cima da Verônica. A Verônica atira. Puf, né? Peraí, vocês sumiram onde? Cabeça. Já mirou na cabeça. Errou o tiro então. Dispara. Na hora que ele pula, ela erra o tiro. Ele cai em cima dela, se atraca com ela e os dois vão pro chão. E aí ele fica tentando morder você. O que que eu tô na mão aqui? Ah, sei lá, o que que você tá transportando pro carro dela aí? Joga um aleatório. Tem 16 itens. 3D6. Não, mas Jeff... Eu não tô carregando nada, porque eu acho que melhor é o D20, porque se eu jogar 3D6, nunca pode cair o primeiro. Nem o segundo. É. Jeff, puxar uma... pegá-la, por trás dela. E na cabeça do bicho. Nossa, logo Deus. Eu tô levando comida, não perecível, eu vou guardar. Jeff, é isso. Segura a bengala, puxa o sabre e... na cabeça. Espeta na cabeça. É. Tá legal. É, você já morreu, né? Tá legal, me dá 2 dados agora. Bom. Arrogante. Tá parado ali, dá pra espetar. Exibista. E o que eu posso mais colocar? Você tem o quê? É um sabre, né? É. Sabre fura uma cabeça. Socorrista de guerra, na guerra eu usava sabre. Chega perto. Pior que os caras usam sabre mesmo. Não? Atualmente? Os caras usam. Eu acho que não. Mesmo. Eu acho que não. Eu uso. Não tem mais o que usar. Lógico, eu vou mirar. Médico. Eu sei a parte do osso mais frágil da cabeça. E nerd, eu sei que se eu acertar a cabeça você vai morrer. Forcado, velho. Você é grupo forcado, mas você vai dar. Não, vai te ajudar. Como você fez a games aí? Aê, moleque! Opa! Empatou. Empatou. Nada acontece. Rerola. Nada, rerola. Rerola. A Rafa mandou ele. Empate não é da defesa? Dois, um. Ah, um só. Um só. Você espeta ele com o sabre, tá? Resvala na cabeça dele só. E não consegue atravessar. Enche aí. Eu consegui, deu tempo de eu guardar as comidas que eu tava na mão? Guardar e voltar? Eu vou pegar. Você tá com comida perecível. Que tipo de comida perecível que você levou? E agora? Salame, pô. Iogurte grego, leite. Mais fácil de comer, leite, pão. Cereal, matinal. Tá, você tá com os iogurtes na mão. Só os iogurtes? É. Não dá nada. O que você faz? Vamos deixar ele no chão. Tem pedra aqui, Des... Tem uma bateria que não. Uma pedra desse tamanho é do poste. É, tem. Eu tava pensando nos buracos da rua que tem pedra desse tamanho assim e dá com pau na cidade. Não, no poste. Eu vou pegar essa pedra do poste, bater bem na nuca dele aqui. Assim. Se ele não parar de se mover, eu vou bater de novo. Tá, ok. E no meio tempo, bom. Jeff, eu vou ficar espetando lá. Alguma hora. Bom, eu sou uma pessoa prevalente, eu tenho certeza que eu vou conseguir quebrar essa cabeça. Aham. Uh-huh. Eu sou uma pessoa avarenta, ela é dona do carro que eu dei pra ela, então não vai. Não cola. Avarenta não vai colar. Mas eu sou uma pessoa sangue frio, então eu não vou pensar duas vezes antes de quebrar. Ok, isso é válido. Eu sou uma pessoa que tem raciocínio rápido, então eu vou pegar a pedra e já sair pulando em cima do cara batendo. E eu acho que só. Então vamos. Outro espetáculo, né? Sério, Juninho? Você bate a cabeça com a pedra assim, a pedra esfarela na cabeça dele, não? Tentar me desvencilhar. Agora somos nós dois. Agora são três dados o meu. Menos um porque tá machucado. Menos um. Eu sou baixinha. Sou muito azarado. Tá, os dois estão ajudando você, então tira um dado dele. Isso. Por que eu sou dois pra ela? Você é baixinha? Eu sou baixinha. Então você é menorzinha que ele. Entendi. Mais fraquinho, mais franzinho. Mais fraquinho é seu curso, ele, né? Mais ele, baixo. Mais baixo, menor. Ele consegue te envolver mais ele fácil. Consegue, mais não, é mais fácil. É mais fácil. O copo tá mais cheio ou tá mais vazio? É. Tá entre minha boca. Baixinha, eu tenho concentração, eu consigo ver o que eu vou fazer. Estão mastigando minha mão. Olha. O mandruva. Eu tenho a característica marido de aluguel. Yeah. Então eu tenho que fazer esforço pra quando eu vou fazer esse tipo de manutenção. Mulher de aluguel, você vê, né, puta? Hã? É mulher de aluguel. Eu não posso ser marido de aluguel? Não, você é uma mulher. O que tem? Você é uma mulher de aluguel. No meu carro, pelas várias épocas, eu faço essas coisas, é marido de aluguel. Quando você sai pra fazer essas coisas, você é uma psicóloga formada. Esse característico não tá fazendo sentido. É o cara que sai consertando encanamento. É o quebra-galho. É, você faz isso sendo psicóloga formada, uma clientela. Por que eu não posso dar uma mão pros amigos? Sim, R$1.000 a consulta. Em casa inteira, precisou de um homem. Nunca teve meu deixa pai. Deixa eu entender, ó. Exato. R$300 da consulta ou R$50 do vazamento? Entendeu? Vazamento. Tá, vou quebrar seu galho, vai. Exato, é o que eu faço. Marido, psicóloga, marido de aluguel. Não, mulher de aluguel. Isso aqui é querer roubar e não saber como. Ai, cara. Quer roubar? Rouba direito. Fala, não, quando eu tava fazendo a faculdade, eu era marido, trabalhava da marido de aluguel pra sustentar a minha faculdade. Pelo menos isso, caramba. Não, eu formada fez isso. É, formada. Quando eu saio com o meu carro, depois que eu atendo meus pacientes. Assentar os pisos. Assentar os pisos é osso, hein? Trocar uns corinhos de torneira. Trocar umas telhas quebradas. Desentupir umas pias. Pessoal, quero deixar você jogar. A psicóloga formada. Nas suas horas vagas, ela vai desentupir umas privadas. Ô, Verônica, tá afim de sair hoje? Puta, tem umas merda pra tirar do privado do meu vizinho, não vai não. Tem gente que é médico, é psicólogo, né? Quando chega a noite, o cara se fantasia de super-herói, vai combater o crime. Ela vai combater a merda. Mas não fica merda nenhuma. Sim, acho que já deu. Só um passinho pra você. Tá vendo? O mundo é justo. Ok. Fica zoando aí, palhaço. Aí, ó, limpa a merda. Ele, na hora que ele dá a espetada, ele desvia. O quê? Não, o momento foi tão propício pra fazer o barulho que começou a passar ali. E parou no mesmo momento que você parou. E aí a Blair bate com a pedra em cima da cabeça dele, né? Ele vai pra cima de você meio atordoado, né? Você pega, joga ele pra cima assim com as mãos, se desvencilha dele, põe os dois pés no peito e joga ele pra trás com tudo. Ele tromba no peito da Blair, né? Dá aquela chacoalhada de cabeça e já vai voltando pra ir pra cima de você. O que vocês vão fazer? Jeff. Atirar? Não, ele tá vindo, eu só vi o sábio e o pescocinho. Pescocinho? Não vai morrer, mas eu quero ver ele fazendo isso assim. Eu vou atirar. E você vai atirar. Tá. Headshot com a Blair, perto. É uma boa, vai sair. Atrás. Mas ele também tá bem perto. Tem um nervo de aço e eu sofri ali. Tá, tira um dado por causa da Blair ali atrás. Qual é essa Blair? Acerta a Blair também. Brincadeira, eu gosto da Blair. Quer música, tem? É ponta oca ou... Não, não foi assim não. Ponta oca ou perfurei? É uma Kill Cops. E o copos é perfurante. É, então, se for ponta oca, velho, né? Eu acho que pode jogar. Se atirar contra pessoas, é triste. Tenho dois. Tenho três. Zumbi, filha da puta. Três. Joga de novo. Empatou. Mano. Tem nada. Ah, também não. Eu tenho um. É suficiente. Que beleza. Tiro certeiro. Pff, no meio da testa. Eu não guardo, não sabe. Eu limpo na roupinha assim dele. A bala é oca ou não? Quase é, é perfurante ou não? Acho que é comum. A maioria das vezes vai passar. A bala oca, quando ela bate, ela se destroça dentro do machucado. Então vai ficar vários sobre isso. Não é dessa. Não é perfurante de armadura. Tá? De armadura. Peguei já. Tira certeiro. No meio da testa dele. Tá? Você vai degolar ou vai não, deixar. Não, terminou o serviço. Se você limpar minha lâmina, eu vou guardar. Eu vou okay. Não tem como ele com o impacto, ele voa pra trás. Em direção a você, Blair. Você. sai de lado. Ele cai com tudo no chão. Não, não chega a varar a cabeça dele. Só penetra. Eu fui olhando, Jeff. Tá. Enquanto eu vou limpando essa lâmina na própria roupa dele, porque ele vai ter que correr. Você tá limpando a lâmina na própria roupa dele, ele levanta de novo. Sabe não? Não. Cruzão, caralho. Ele levanta. Não morreu? Não morreu. Arranca a cabeça desse filho da puta. Jeff, cravo no pescoço. Peguei a peixeira. Peguei a peixeira. Vou tentar cortar fora o pescoço. Cortar fora? Tá. Médico. Porque não é perfurista, causou dano suficiente no cérebro. Para tudo chegar no cérebro. Passou o socorrista de guerra. Você sabe, né? Arrogante. É, mas eu tenho que colocar. Peraí, o que o socorrista de guerra vai te ajudar? Jeff. Tá, deixa eu jogar o Miguel. Imagina quando os caras pegavam lá bala e não tem como extrair, tem que tirar o membro. Braço é o membro, perna é o membro, cabeça é o membro. Caramba, o cara no Haiti amputava pessoas. Eu vou amputar o pescoço. Tá bom, é vai. É uma amputação. Deixa. Deu bom? Nenhum. Parece que foi. Deu muito bom. Ele tá levantando, você tava limpando o sábio, já põe no pescoço. Né? Degola. Pode. Ele é um sabre, não é um florete. Sabre é a arma que usavam, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, já depois acho que até mudar. É a arma de pirata. Espada de pirata. Ela corta. Mas o sabre não é aquele torto? Mas, ah não, é cimitarra. Cimitarra é torta. É a fininha, a grossona é a falcione. Depois eu vou trocar aqui porque não é zinho esse cara que usa sabre. Como chama o cara que usa sabre? Espadachim. Espadachim? Sabrista. Sabrista, aprendiz de freitriceira. Sabrista. Ok, já. Eu vou. Esse mini gorila aí. Parou de se mexer agora ou a cabeça ficou aí? Então, você degola. Né? O corpo ainda fica tendo uns espasmos durante um tempo e para. Né? A cabeça rola, acompanhando o sentido da sua lâmina na hora que você passa, tá? E a cabeça fica. E fazendo assim, instalando os dentes. Guarda, guarda o espaço. Vamos sair daqui! Caraca, ah, velho, imagina você olhar pra uma cabeça lá. É, isso deve causar um horror, né? Deve ser horrível. Então acho que pode rolar todo mundo. Não, eu tô tranquilo, velho. Não. Sabe por quê? Quando eu tava olhando o MBL no primeiro dia, tem um filho da puta que fez isso comigo, eu pegou a cabeça e... Eu assustei pra caralho, mas hoje eu tô mais de boa, né? Não. Se você é frio, você é exatamente diferente pra mim. Certo. Sou uma pessoa prevalente, eu tenho coisas mais importantes pra fazer e eu sei como conseguir fazer essas coisas. Sou prevalente, retardado. Prevalente é aquela característica pra garantir um dado sempre, né? Pelo menos um sempre garante. E eu sou piloto, eu sei me concentrar nas coisas necessárias e agora a coisa necessária é sair dali o mais rápido possível. Acho que é isso. Tá certo. Viciado. Eu tô com tanta droga que tô... não vai me afetar tanto. Ok. Infectologista, eu sabia que poderia ser isso, porque tem a... Né? Não, tem um tipo de vírus ou bactéria que consegue no mundo animal. E fica só a cabeça e a bexiga fica viva. Eu sei que isso acontece, então poderia ser. É, as galinhas. Não, um tipo de. Tem um tipo de zumbi mesmo. É, a galinha faz isso também. Você corta a cabeça e ela continua viva, rodando assim. Né? Médico! Já vi isso acontecer nas aulas de medicina quando a gente fez experiências com galinhas. Ah! Você me falou! Só que na experiência com galinha o corpo fica correndo, não a cabeça. Analogia! Dois. Média. Vocês já viram bastante horror, dificuldade média. Hã? De boa? Socorrista de guerra, já vi muito horror na guerra. Você tá com quatro. Supletivo. Deu um. Travou o corpo, ah, velho. Vai, maridão, o que você tem aí? Sou marido de aluguel. Certo. Marido de aluguel deve ter visto muita merda na vida. Insensível, é. Eu sou filho, lógico. Eu sou psicólogo. Então, se você perde, você se concentra naquela câmera. Eu acho que é psicólogo, não te ajuda em nada aí. Não. Como assim? Eu sei como controlar os meus elementos. Não, quem sabe é o seu psicólogo. Não, pera, você consegue. Depois de 3 anos conversando com você mesmo, beleza. Nada. Agora. É, deita no divã. Então, quando eu tinha 5 anos, levanta na cadeira, então, conte-me mais. Isso seria um. Tipo Chaves com churros. Olha. Meu, levanta. Olha assim, o meninão barriga verde. Topo, vai lá, gente. Vou pôr Nutella pra fazer o. Olha, eu vi o espanhol lá pra fazer. Não fala de comida, sério. Vai. Psicóloga não te dá a habilidade de controlar os seus sentimentos, sim, de compreender. E o psicólogo não, nunca se, consulta consigo mesmo. Ela não sabe o que eu sinto, mas ela sabe, ela conhece os métodos que ajudam a controlar os tormentos. Não só tormentos, então ela sabe os métodos. Ela pode utilizar. Não vai ter uma tá, então. Bom, seu argumento foi bom. Pega o psicólogo de volta. Obrigado. É isso que é a vantagem de você morar com a psicóloga. É, seu filho vai acabar de volta e você não sabe por quê. Caraca! Exato, mano. Você precisa jogar 5. Ainda bem que foi 5, né? Nossa. Não conseguiu, Verônica. Verônica, você tem duas opções. Perder definitivamente 2 de convicção ou desmaiar. Verônica desmaiou. Você dirige o carro dela. Deus da paz. Não, Deus da. É, Deus da paz. Jeff, socorrista de guerra. Já peguei, meti ela no meu ombro, como faz. Isso, rapaz. Como faz o um soldado ferido, sabe? Sei. E saiu mancando com ela. Tô drogado. Eu vou roubar a galinha. Pega o carro dela, vamos! Tô indo pro meu carro. Ô, Verônica, acrescenta aí um novo tormento. Um tormento? É. Primeiro uma nova condição. Cabeças rolantes. Né? Cabeças rolantes mordedoras. Primeiro uma nova condição. Quer criar sua condição? Nossa. Não. Esse cachorro é novo, né? É. Esse cachorro é novo, né? É, é um móvel. Põe em estado de choque. Você já passou por isso antes, tá? Põe aí um tormento bizarro. Rolantes mordedores. Vi uma cabeça decepada continuar viva. Ou seja, o cachorro. O cachorro olhou, fudeu, ele fez até 2 vezes esse negócio, fudeu. O pior que ele falou, fudeu, tá balangando aqui. Ele falou, fudeu, vai ser legal. Vamos uma cara de ódio também. Ele tem uma cara de gorila, né? E um corpo de mandrová. Ok, Jeff. A minha mão já está dentro do carro, não é? Já, já tá. A minha avó está lá. Na van. Em coma. Então vamos, Jeff. Joga ela, ela no banco de trás. Bate. Aí vamos falar, me siga no pé. Ok. Vocês montam nos carros. E vão saindo em disparada. Tá? Hã? Ah, ainda tá aflita. Tira o compartimento perdoado. Ele geralmente zonza. Você não pode tirar. Jeff, eu desligo a sirene pra não chamar muita atenção. E eu vou na frente porque você não fica safado. Você aperta o botão da sirene e continua o barulho de sirene. Não é minha. Sirenes. Não é da polícia. Tô saindo aí. Eu ligo pra ele quando eu vejo a sirene desligada. Uhum. Eu falo, por favor, desliga a sirene pra chamar mais atenção pra gente. É perigoso. Desliga. Jeff. Eu estou na frente, eu não estou correndo, estou indo tipo 40 por hora, 50 por hora. Certo, isso na situação. Eu quero chegar rápido. Na situação vigente é correndo. Tá? Eu quero chegar rápido. Vocês montam nos carros, as coisas estão tomadas de pessoas. O pessoal do condomínio ali dos prédios estão saindo correndo desesperado, zumbi comendo todo mundo. Gente na frente, eu empurro com o carro. Eu vou tirando o bolso. Vou tirando a frente. Vai atropelando? Quero ir rápido, só que com cautela. Pra não dar merda pro carro e a gente continuar. Ok. Jeff. Alternativas de caminho pra não pegar tanto outro. Tanta gente aqui. Tem uma alternativa de caminho? Não. Não tem. Existem só 3 acessos que dão. 3 locais que dão acesso à fábrica de remédios. A rua que vocês estão descendo, que é uma ponte, passa na frente de um outro condomínio. A Presidente Vargas, que vai cair lá na Washington Luiz, você pega aquela paralela que é que sai para Washington Luiz, né? Ou você dá toda a volta num bairro inteiro para pegar a ponta oposta dessa lateral que sai na Washington Luiz. Não? Ok. Tá, Presidente Vargas. Vocês vão seguindo. Joga lá, quem que tá na frente? Eu. Joga o que tá em condição. Não, tô indo na frente. Os dois, teste de condução. Para desviar de todo mundo ali. Não se desviar. Para conseguir seguir. Você vai atropelar ou você vai empurrar? Você vai matar pessoas? Não, vou empurrar com consequência. Eu não vou desviar. Eu não vou desviar. Jeff, minha vida vale mais que deles. Eu tô seguindo o caminho mais com ele. Exato, meu carro é blindado, então eu tô empurrando com o meu. Tá, tipo, certo. Eu não tô usando pra matar ninguém. Os vidros fechados de porta central. Ok. Cara, legal, seu carro é a... conversível, legal. Que velocidade que você vai mesmo? 30, 40, só se a gente for ver desviar de algum carro, alguma coisa que parecer. Não muito rápido, só empurrando. Tá. E eu só um cara que vem isso. Porque assim, 40 por hora, uma velocidade que a gente não consegue correr. O ser humano, o Phelps corre a 13. Certeza? O Phelps não, o negão. O Bolt corre a 13. Certeza que não existe zumbi que corre 40 por hora? Não, não existe. Meu amigo, você não sabe dos zumbis que existem em terra devastada. Exato. Olha. Tem um zumbi que e aí você vê desse tamanho. E aí você vê justamente um desses zumbis. Olha só. Ah, por que você não cala a boca? Você que não existe. É, existe. Vocês estão avançando em direção ao Presidente Vargas. Eu tô usando meu conhecimento médico. Tá avançando em direção ao Presidente Vargas, escutando sirenes, sons de alerta de ataque antiaéreo, gritaria por todo lado, tá? E aí quando vocês vão chegando perto do caminhão de lixo, vocês veem onde estaria os sacos de lixo ali, tudo, algo se mexendo e saindo de lá de dentro. Porque assim, o ser humano não consegue correr tão rápido. Eles não são mais humanos. Mas, Jeff, o ponto é, a musculatura consegue ir até uma velocidade. Você não sabe quanto que o vírus pode ser modificado. A musculatura não tem como modificar. Ali, ó. Esquece essa lógica, cara. Eu sou médico. Os caras são mortos que andam. Que lógico que tem isso. A lógica acabou aí. Isso acontece, meu amigo. Os mortos andarem. Você já viu aquele fundo lá que tava com as formigas de insetos? Sim. Você viu que ele faz a formiga carregar muito mais do que ela carregaria normalmente. De dentro do lixo sai um dos lixeiros. Caçador implacável. Sai dessa forma. Eu acho que é o outro, né? Aqui, ó. É o Carcaju? Bocarra Aberrante. Bocarra Aberrante. Nossa, parece que usa coisa, mano. Aqui é uma mulher. Aqui é uma mulher. O que vocês estão vendo não é uma mulher, é um dos lixeiros. Aquele cara forte, saradão, sai de lá de dentro. A boca dele, o maxilar dele foi se abrindo, a boca, a cabeça virando para trás, até que o rosto dele, a face dele se transformou numa enorme bocarra de dentes imensos. Tá? Sai de lá de dentro do lixo e já, na hora que vocês estão passando próximos ali, ele já vê vocês se deslocando com o carro e já salta em cima. O que está na frente mesmo? Você salta em cima do seu carro. O que você vai fazer? Acelerar! Pisar. Acelerar? Meu motor 3, acho que é o Sonata, acho que é 3.0. Meu, pisar é fundo. Tá, deixa eu ver aqui que eu. Se tiro, vai do cair. Tiro do câmbio automático, desço marcha e pá, pra dar aquele. Deixa eu pegar a ficha dele aqui. Se quiser acordar, eu deixo, tá? Ele é sem rosto, né? Mordida de tubarão. Mastigação veloz. Corpo viscoso, tira um dado. Mordido de tubarão, dá um dado aí. Gente, eu só vou continuar seguindo. Equilíbrio perfeito, outro dado. Ágil, mais um dado. Você acelera o carro. Seu carro não é turbinado, nada do jeito nenhum. O carro zonadão. Ele tem um motor forte, mas isso significa que ele tem torque ou uma aceleração rápida? Aí tem que olhar essa fecha técnica. Tem tudo de fábrica, mas eu acho que o Sonata é bem rapidinho. Sim, com aceleração forte. Mas o de fábrica. Eu vou considerar dois sucessos e tô tirando um dado porque o corpo dele tá todo viscoso. Ele pula em cima do seu carro, já abocanhando assim o para-brisa. E você vê o vidro assim, dando umas raspadinhas, riscando o vidro. Ah! Essa blindagem. E aí, quando você acelera, Ele morde assim o para-brisa, você acelera, ele voa por cima do carro e cai no capô do carro. Mas ele errou o carro também. Ele caiu na frente do meu carro. Ah, vai cair em cima na frente do seu carro? Eu acho que é mais, correto, né? Porque ele acelerou você não, certo? Ele acelerou, você acelerou junto? Eu vi que ele acelerou pelo menos. Então tá, me dá um dado. Se der par, caiu no, em cima do seu capô. Tá. Ímpar. Caiu. Caiu na, no capô? Caiu em cima do seu capô. Eu vou fazer o seguinte, vai eu vou fazer. Frear pra ele cair na frente e vou acelerar. Tipo, eu vou frear, ele vai cair, eu vou acelerar pra passar por cima. Ok, eu vou jogar então pra ele com dois dados. Dois de novo dificuldade. Nossa, Juninho! Olha só, quatro só. Com dois dados. Gente, com cinco, tira um. Quatro. Você dá aquela freada com tudo. Mas eu não ele... jogo dado pra ver se eu ganho dele? Não, eu estipulei uma dificuldade pra ele fixa. Né? Uma dificuldade média até. Não fui nem na fácil. Ih, parabéns. Freou com tudo. Ele se agarrando assim no vidro, mordendo o para-brisa, né? Na hora que você dá aquela brecada, ele dá aquela recuada pra trás assim, né? E aí ele volta pra frente com tudo, né? Na hora que você vai pra acelerar, né? Volta pra frente com tudo, dá com a cabeça, com aqueles dentes no para-brisa. Tá. Dá. Não, os mesmos três dados agora pra mim. Agora você é um redutor do escorregadio. E... tá, ele é um lixeiro, ele é corpulento. Três sucessos eu estouro seu para-brisa. Mas o corpulento podia ter tirado um dado dele. Eu tô muito frio, né? Porque é muita massa, né? Isso que eu precisava, mas eu tô perdendo. Ele não ia adiantar muito, né? Quanto dado não quer dar no meu? Aê, sua ação. Vou fazer a mesma coisa, vou acelerar o máximo que eu puder pra pegar a velocidade, só que ele tá segurando assim, né? Uhum. Enquanto eu tô acelerando, eu vou... quando eu tô acelerando, eu vou ir dando umas... ida pro lado pra ele perder a aderência em alguma das mãos. Aí eu vou frear pra ele cair e passar por cima de novo. Tá. Você vai acelerando no fundo, sua mãe gritando histérica. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Me concentrar mais. Gritando histérica. Cala a boca, mulher. Não, não vou pegar nada. Eu vou pegar o meu instinto de novo. Só vejo uma pista. Vamos jogar resistido. Nesse caso aí eu vou jogar dois. Eu sou piloto. É, eu tenho raciocínio rápido, então eu consigo desviando da galera, dos obstáculos ali, enquanto eu vou fazendo as manobras pra derrubar ele. Eu sou uma pessoa prevalente, eu tenho certeza que eu vou derrubar esse cara do vídeo e salvar a minha família. Eu sou uma pessoa sem de frio, eu não vou me importar e passar por cima desse negócio maldito. Eu sou uma pessoa estrategista, então eu tô sabendo exatamente como e quando frear e passar por cima dele e acelerar novamente. Eu tô ajudando. E eu sou mecânico, eu conheço o carro bem o suficiente, o motor dele, pra eu saber o quanto eu preciso frear e o quanto eu preciso acelerar. Pareceu bom, parece plausível. Ah, é possível. Eu conheço o torque do meu carro como mecânico. Tá, vai. Ele vai. O melhor lugar pra você passar por cima também. Eu gasto uma de convicção ainda? Tá bom, mano. Eu acho que você vai perder. Não vai tirar nenhum aí. Dois. Deu bom. Dois. Deu bom. Joga de novo. Vamos de novo. Quatro, não perdi. Vamos de novo. Agora dois críticos. Olha e chora, ó. Não, okay. Tem mais um dois ali, assim. 5. Ah, não tinha visto 3, 4. Verdinho. Boa. Se acelera com tudo, desviando do caminhão de lixo ali, indo atrás do Robert. Tá? Acelerando. Robert vira, entra na Presidente Vargas, né? E aí você vira entrando e freando. Quando vira entrando e freando, ele vai saindo. Vai fazendo drift. Ele vai saindo do lado, ele rola assim pra Presidente Vargas através do outro lado. Vai parar lá quase na Valmag. Tá? Cai lá, tudo arrebentado, tudo escoriado. Lá ele já levanta e já vem correndo na direção de eu vocês. Eu só vou olhar pra trás e vou falar, confia, velha. Cala a boca e confia. Sua mãe, corre. Vocês vão acelerando em direção. Por dinheiro, direto na minha vida. Quando eu tô acelerando, eu vou ter que fazer uma coisa. Não vai ter como. Eu vou catar o cigarro, vou acender o cigarro. Eu tô meio aflito ainda, vou acender o cigarro pra me acalmar e conseguir dirigir. Você é calmo e tranquilo. Fumando o carro dos outros? Tá. E aí vocês vão acelerando em direção a Washington Luiz ali. E aí vocês notam, lá pra cima, quando começa a subir. Sempre olhando no retrovisor, tá? O monstro tá vindo atrás da gente ou ele tá parando? Vindo atrás de vocês. Tá, correndo atrás de vocês. Se ele tá vindo atrás da gente, a gente tá passando por pessoas ali, né? Sim, quando vocês estão subindo, quando começa a subir a Presidente Vargas ali. Não tá junto, né? As ruas estão cheias de pessoas. O pessoal que trabalha ali nas lojas de ferragem, concessionária. Pessoal tudo correndo em pânico. E lá pra cima, mais lá pra cima ainda, vocês veem um monte de carros ali. Alguns tentando entrar atravessar a ponte e entrar na cidade. Muitos tentando entrar na Washington Luiz ali. Tá tão pandemônio, um caos. E um monte de criaturas ali atacando esses carros. Ele tá ignorando as pessoas ou não? As pessoas que moram nos condomínios lá pra cima, no como é que é? No Hotel Fazenda. O Salto Grande ali no condomínio ali, a galera tentando fugir desesperadamente e cheio de monstro ali atacando eles. Ele tá ignorando as pessoas ou não? Ali onde que ele tá correndo atrás? Tá correndo atrás de vocês, vocês estão acelerando e ele perseguindo vocês. Ele passa pelas pessoas ignorando elas. Inicialmente sim. Jeff, e o furgão tá atrás da gente ainda, né? Vamos fazer o seguinte. A van atrás de vocês, indo atrás de vocês. Vamos fazer o seguinte então. Ele vai correndo durante um certo tempo, né? E aí as pessoas começam a ver aquela criatura horrenda. Começam a gritar desesperadas e tentar fugir dela. Aí então ela parece que nota as pessoas, começa a correr atrás das pessoas e vai morder, pegando essas pessoas. Tá? Pula, ele é uma criatura ágil pra caramba. Salta, cai em cima de um cara, morde assim o ombro, já decepa o braço junto. Né? Se alimenta ali da pessoa, né? A outra pessoa já grita, ele já se vira e já salta em cima, abocanhando o peito, quase varando o peito, né? E vai fazendo sua refeição. Conforme vocês vão subindo e olhando pelo retrovisor, ficou pra trás, só não... vocês vão vendo que se coisa de segundos depois, algumas daquelas pessoas que foram mutiladas, foram mortas, né? Elas vão tendo aqueles espasmos e vão levantando. Vocês vão subindo a Presidente Vargas, chegam próximo da ponte ali que passa por cima da Washington Luiz, vem aquele caos, e aí vocês veem lá embaixo a pista cheia de carros. Tá um caos total, acidentes, congestionamento, né? Tá um caos ali. Vocês viram pra direita e vocês já avistam a fábrica de remédios. Tá? As ruas ao redor da fábrica de remédios tá cheia de zumbis. Cheia de zumbis? Cheia, tem diversos deles andando. Mas como que tá o cara lá dentro do rolê? Que cara dentro da onde? Tem uma guaritinha ali na frente. Tá um portão de ferro grande. Ah, na fábrica. Ele tá ali, tá olhando. Aquela guarita dá pra ver de longe? Não. Dá pra ver de longe. Não, a guarita você vê, mas o que tá dentro dela não dá pra ver. Sim, dá sim, porque ele é assim, ó. Dá pra ver? Dá, pode passar na gente. Vou fazer um desenho. Não, então beleza. Beleza. É tipo assim, ó. Aqui é um portão bem grande. Não me confiou já, Sérgio. Só pra ele ter uma ideia de como é a frente. Aí aqui é guarita, aqui é outro portão e aqui é um de novo. A guarita é bem grande porque ela é como se fosse uma guarita de atendimento, sabe? Uhum. Mas eu disse assim, aqui é o portão, aqui é a guarita, tá aí, aqui é outro portão. Tá. Uma guarita, a porta é pra dentro, né? Não, não tem vigia na guarita. Não tem vigia na guarita. Não tem vigia na guarita. O portãozinho pequeno está aberto por entre os funcionários. Está aberto? Fechado. Vamos fechar um portão. Quero dois. Não, peraí. Tem muita gente lá dentro? Tem zumbi? Tá, tem uma convicção. O portão está fechado. Exato. Hã? Tem zumbi. Os dois não vai ter zumbi lá dentro? Não dá pra ver. É murado, né? Não, mas o portão é aberto. O portão de ferro. É de grade. Ah, é, sim, o portão de grade. Porque esse portão de grade entra pro estacionamento, mas dá pra ver lá, mas é mais grande. Tá, vocês vão passar perto ali. com todo mundo que tá ali mesmo. Não, quero ver se dá pra ver lá por dentro se tem mais gente lá. Mais zumbis quando, lá dentro. Quando vocês vão virando ali e virando na rua, tá cheio de zumbis. E dentro da... Como é que vocês vão fazer pra se livrar desses zumbis? Vocês vão atropelar ou vocês vão fazer? Posso tentar acordar? Pode. Jeff, já sei. O que, que eu vou fazer? Eu vou... O que você tem pra jogar? Sei lá, quando eu tô dormindo. Como que é a rua? Desenha a rua pra mim aí. Se o quê? Como eu vou jogar quando eu tô dormindo? Polivalente. O que você tem aí na sua ficha? Eu tenho que eu sou baixinha. Tirando. Tenho concentração inabalável. Aham. Sou psicóloga. Marido de aluguel. Sou lógica e fria. Sou família militar. Sou orgulhosa. Sou guia local do Google, sou insensível, nerd, nervos de aço e improvisadora. A gente tá onde, meu Deus? Sensível, aqui, nerd. É assim. Você sabe onde é o posto lá, né? E orgulhosa. Três A's. Vou mostrar pra ele. É isso aí mesmo? Sim. Um sucesso, amor. Hã? Um sucesso. Um sucesso. Você vai acordando. Não, quantos precisa? Ah, quantos? Por enquanto ela teve um. Olha o tamanho dessa mesinha aqui. Olha. Você joga ali. Sucesso suficiente pra acordar. Põe a condição. Troca sua condição. Põe. Abobada. Você tá meio abobada, assim, meio avoada. Você acorda meio atordoada ali, você ouve as vozes abafadas. As coisas ao redor de você parece que vão passando em câmera lenta. Vocês vão, passam pelo... O Robert, você queria saber como que era. Onde a gente tá nessa rua aqui? Então, vocês viraram aqui, ó. É, pelo posto aqui. Pelo posto que vocês viraram aqui. Vocês avistam aqui, ó. Cheio de zumbis aqui, tudo em volta. Qual o tempo de reação que a gente tem aí? Uma cena. Narra a cena de vocês. Tem gente no posto? Jeff. O Jeff. Viva? Não. Jeff. Gente morta. Tem caminhão. Andando. Gente prestes a morrer. Jeff. E gente morta, por enquanto. Tem caminhão ali? Tem caminhão ali? Tem. Tá aberto? Tá. Tem coisa lá dentro? Até chegar ali tem muito zumbi? Bastante. Jeff. Até chegar no caminhão tem muito zumbi? Tem bastante. Ele tá aberto, né? Porta aberta. Tem um corpo lá dentro. Jeff, ele segue o barulho, né? Morto vivo. Você consegue perceber isso? Você segue barulho ou não? Morto. O Bocarrona, sim. E os normais? O que é normal, né? Os que estão aí, não. Se eles usam barulho, eles vão atrair eles? Os que estão aí, sim. Barulho atrai eles. Jeff, liguei a sirene, mão na buzina, pisei fundo. Calma. Cadê o mapa? Jeff. Vou passar reto. Vou atrair eles pra me seguir. Pra limpar o caminho pra lá e pra lá. Tá, mas como você passa por eles? Atropelando tudo? Atropelando! Pra tirar o sanguinho e fui. Ó, é bastante zumbis. Você vai jogar um teste aí. Pra bater eu tenho bônus. Tudo bem. Bater um zumbi. Vai lá, dois de dificuldade. Bom, tese de pilotagem. Arrogante. O que o arrogante vai te ajudar aí? Eu tô atropelando pessoas. Tipo, pra minha vida se dá bem. Tem coisa mais arrogante que isso. Tipo, vou matar 40 pessoas aqui nessa rua só pra ganhar umas droguinhas. Tá, bom, ok. Viciado, tem drogas lá dentro. Boa! Espadachim. O quê? Espadachim, eu tô usando essa estratégia pra tirar os inimigos pra que eles possam entrar. Então eu tô... Não colou. socorrista de guerra. Lá no Haiti, eu tive que dirigir ambulância entre os inimigos, algumas vezes, e os coisas parecidas. Uma única característica pode dar dois dados? Não. Porque, ó, além dele saber dirigir e tudo mais, ele como socorrista de guerra... Não é isso. Porque ele é arrogante. Porque ele poderia primeiro pensar nas pessoas tentando salvar a gente. Que mais? Jeff, eu quero usar meu tormento. Como? Eu matei um menino segurando um jarro pra ele pedir que ele explodisse no hospital. Pra salvar velho, eu volto pelas zumbis com muita certeza. Eu matei essa. Eu matei um. Foi bom. Ele faria. Tá. Ele faria de novo. Não. Quanto que eu ganho por tu mesmo, não sei. Mais um dado. Tormenta aqui, ó. Um. Se você bloquear aqui, dois. Se você bloquear aqui, três. Não, só ganhei um dado porque eu tô usando muita convicção. Não. Você usou um dado porque você não bloqueou nenhum daqui pra cá ainda. Ah, se eu bloquear aqui, eu vou ganhar dois dados, é isso? É. Ah, tá. Mas é bloquear, é perder definitivamente. Só que a penalidade um também... Um sucesso, gente. Um sucesso, eu tinha pedido quantos? Nenhum, você não falou nada. Pediu. Não falou nada, era nenhum. Tá, atropelar um bando de zumbi, tropeçou. E passar num carro como o seu... É um carro top, gastei convicção pra caralho pra ter ele. Ah. Convicção e dinheiro. Tá, ok, você vai enrolar. Tem um time desse fim da... Ele vai tirar um dado pela quantidade de zumbis que tem ali. Então deixa eu lembrar aqui. Um sucesso é o suficiente. Um sucesso. Uia. Já chama a atenção dos zumbis? Eu acho que vai passando, atropelando. Eles vão indo. Com a sirene, eles vão indo correndo atrás dele. O caminhão, né? Saiu o cara de dentro do caminhão? Depois que você passou. Você reduz a velocidade, você mantém, você acelera. Eu vou acelerar porque vai ter um lugar que chega o zumbi pra vir, mas é um caminho ainda. Ok, você vai indo, desce um pouco mais, né? E aí você vê o condomínio ali. Não, ali um monte de gente, um monte de zumbi saindo do condomínio. Deus. É, cadê a imagem? Ele virou essa esquina aqui embaixo pra poder voltar e sair. A minha ideia é ficar dando volta ali pros caras ficarem me seguindo. Tipo, ok, mas essa esquina aí fica na frente do condomínio, não é? Não, o condomínio é. Na frente do condomínio. O condomínio tá tomado de zumbizada. Condomínio. Escola. O cara que tava dentro do caminhão, ele saiu de lá? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então, tem muito zumbi ali? Já tá tudo? Bastante. Tem muito zumbi no posto. Ali. No posto. Nem com ele fazendo barulho, não conseguiu. Na hora que ele arrebenta ali um punhado, né? Dá uma limpada na rua. E os que estão ali na rua vão seguindo ele, vão correndo atrás dele. Os do posto não. O posto continua devorando as pessoas que eles estão devorando. Passou um quarteirão assim que os caras começaram a desligar, para de buzinar. E vou virar pra direita pra fazer de lá. Tá, você vai fazer que caminho, Ariel? Eu não sei, Robert. Eu não sei como que é o mapa de lá. Cadê o... Aqui você vai dar a volta e vai sair naquelas duas pistas pra voltar pro posto lá em cima de novo. Ah, então, fechou, é esse caminho. Quando ele sair, eu vou ir até a frente do rolê. Por onde que você vai? Ele vai vou voltar pra dentro, só que ele vai sair. Só que ela vai passar de novo sem fazer barulho. Vai. Quer dizer, ele vai atravessar no meio do condomínio então. Não, condomínio pra baixo. Passar na frente do condomínio pra pegar a rua. Cadê o mapa? Passa em frente do condomínio pra você pegar. Então deixa eu ver o mapa que eu não tô sabendo lidar com Santa Cruz. Cadê? Eu perdi o negócio, caramba. Cacete. Aqui, poxa vida. Dá zoom pro negócio no centro, né? Aqui, ó. Ah, Jeff. Aqui é o posto. Aqui, ó. Você vira aqui, ó. Vai fazer a curva aqui? É, pra esquerda. Ok. Tá. E sai atropelando zumbis e vai dando a volta na fábrica de remédios. Eu sigo, eu vou pra fábrica. Você segue ele e vai até em frente do portão da fábrica de remédios. O portão está fechado. Chegando, Jeff, que eu não vou voltar aqui. Eu vou vir pra cá, dar a volta. Eu vou fazer um caminho, porque senão vou trazer de um alto bem pra frente os zumbis. E dali, Jeff, já ligo pra, pra Blair. Liga para a Blair! Eu tô fora do carro. E eu... Até porque ligar pra fora Blair... Fora do carro? Fora do carro? Por quê? Então, como que tá a minha rua? Não, Jeff, Jeff. Tem zumbi ainda na rua. Ainda tem zumbi. Punhado. Pra você ir lá e abrir o portão, você tem que ser rápido. E apaga, apaga, Jeff. Eu vou fazer isso. Eu vou pedir pra minha mãe ficar. Eu não tenho o celular dela. Mas tem o meu. Você tá dormindo atrás de mim. Mas parece que eu não saio do carro porque sempre levanto o celular, né? Ah! É, mas o meu celular também não tem. Ficou no carro. Mas eu vou te ligar pro meu porque você tá com o meu carro, né? Claro, você acha que eu descer com uma arma na mão e o celular na outra? É, pra fumar. É, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar pra minha mãe ficar no volante uh-huh. e esperta pra entrar quando eu abrir o portão maior. Tá. Eu vou pular o mais rápido possível. Mais rápido que os zumbis. É. Antes que os zumbis te peguem. Infinitamente. Ah, o Jeff, detalhe. Passando aqui, o buzinho ligou tudo de novo pra tentar trazer os caras pra lá. Certo. Blair, você vai jogar contra os zumbis. Eu vou dar 3 dados pros zumbis. Tô tentando. Tá. Pra você não ser pega por eles. Jeff, vou aqui colocando a mão assim, ó. Vou ver se acorda. Jeff, eu sou piloto, então eu vou me concentrar o máximo possível no meu objetivo. Uhum. E eu vou alcançar ele, eu vou pegar, eu vou focar o objetivo meu, que é pular o muro. Ele é prevalente. Não, prevalente é porque eu sei que eu vou conseguir pular. Eu sei que eu consigo. Se o portão tivesse aberto. Tá, o piloto eu acho que não te ajuda, porque você é pilota, você não corre, né? Não, sim, mas eu tenho uma concentração como piloto. Então, eu antes de sair do carro, vou dar aquela respirada fundo, vou concentrar no objetivo, vou focar nele e vou. Vou fofocar nele. Os caras têm todo um preparo de respiração, vou dar uma preparada, vou focar no meu objetivo, só vou. Tá, o ainda não tá mudando. Isso vai complicar pra você. Que você vai sair, parar e respirar, você não, vira não, algo. Respirar antes de descer. É, eu vou pegar dentro do carro, vou falar, mãe, quando eu sair do carro, você vem pro volante, vou deixar o carro ligado, você vai entrar quando eu abrir o portão. Entrava aí a porta. Eu vou respirar, vou me concentrar, vou. Tá bom, dá mais um dado pra mim. Por quê? Porque demorou o tempo que demora. Para com o carro ali e já vai aglomerando aquele monte de zumbi. Eu tenho um raciocínio rápido, então eu abrindo a porta do carro, já sei, ó, eu vou olhar no lugar certo, já vou subir por ali, vou pular, usar as coisinhas certo. Da casa, subir. Eu sou uma pessoa estrategista, então daí sabendo exatamente onde está cada parte da barra, eu sei como colocar o pé virado para ele travar, uhum. para conseguir subir fácil. Eu sou uma pessoa sangue frio, então independente de quantos zumbis que eu tiver que passar do lado, eu vou deixar eles de lado, mesmo sendo pessoas machucadas, fodidas e mortas. Eu sou uma pessoa pequena, então consigo me esgueirar no meio deles ali, passando, correndo. Bom. E eu acho que só. Mais nada? É. Certeza? Eu não tenho mais nada. Olha quanto eu vou jogar. Não, é mais nada do que me dá aqui. Eu vou gastar coisa, convicção. Ah. Vou gastar também, vou gastar, né? Gastar 2 de convicção. Tem um, o portão tá fechado. Ok. Nossa. Oh, deu bom, hein? Aqui 2, deu ruim. 3, 4 sucessos. Aqui eu tive um só. 4 sucessos, marotíssimo, pulei e fui. Sai correndo, passando no meio deles. Eles vão se virando pra pegar você. Você vai derrubando um outro. Chega até o portão. Portão. Portão está destrancado. E aí você pega e vai abrindo ele. Vai, é portão de correr, né? Vai puxando ele conforme você não, vai. Depende, qual que tá destrancado. Você tá falando do grande. Do grande. O outro é aquele. Sim. Falando grande, tá destrancado. Você vai empurrando ele com tudo rapidamente, né? Sua mãe já vem vindo com o carro. A van vem vindo com o carro. Vem vindo atrás também, tá? Entra os dois e você já fecha o portão. Eu fecho e fico esperando ele chegar pra minha vida. Antes dos zumbis chegarem até você. Tá. Tá? Como que tá ali o estacionamento? Estacionamento? Pessoas mortas no chão. Tem pau, alguma coisa no algumas chão. Pessoas mortas em pé. Vai ter que ser muito rápida. Tá, o que tem no chão? Como assim? Gente morta. Pedaço de pau, alguma coisa assim, não tem nada no vidro. Tem uma coisa no chão, o vigia. Ele tem arma. Tem arma. Tem arma. Vai pegar a arma dele? Ok. Você vai pegar a arma do vigia. Quando você põe a mão assim na arma, você puxa a arma, ele começa a ter espasmos. Eu puxo o mais rápido possível, antes de eu levantar, eu dou tiro na cabeça dele, que eu nem vou precisar mirar, eu vou colocar e vou atirar. Ok. Você atira assim, queima a roupa, atravessa a cabeça dele e a cabeça dele explode. Demorou. Voa cérebro pra tudo quanto é lado. Quem mais tá em pé ali? Em pé? Tem alguns que estão em pé ali e estão caminhando, indo lentamente na sua direção. Alguns pontos. Seis. Tá, eu peço pro pessoal da van descer e me ajudar o mais rápido possível. Da van? Da van. Essa van tá longe, né? Então, 3-8. Então, tem mais 5 horas. Tem mais 5 horas. É. Pessoal da van, te ajudar? É, que a Ariane tá lá. Sim, eles estão te ajudando, estão te dando apoio. Vai, vai, vai. Então, e pra mim atirar neles, eu vou deixar eles chegarem mais perto pra eu ter uma mira melhor, se concentrar mais com um tempo maior e conseguir atirar calmamente pra ter certeza. Certo. De que acertei. Ok. Geralmente é melhor chegar em apoio, você acostumado a chegar. Mas daí se alguém, se um deles conseguir escapar do tiro e entrar, também fudeu. Que ali pelo menos eu vou correr. Mas tiro, é pequeno. Tá, você então... Então atira. Vamos ver. Tá, ah, vou utilizar pra eu poder me concentrar. Triste, né? É, eu ganho um dado por esperar eles chegarem mais perto pra eu ter mais... ter uma mira melhor. Ganha, você está mirando. Sim. É, eu sou uma pessoa prevalente, eu sei como conseguir acertar esses zumbis e ficar vivo nesse momento pra eu salvar minha família e meus amigos. Sou um ninja mágico. E o cara que vai dar Miguel. Mano, prevalente é muito maroto. Eu sou uma pessoa sangue frio, não vou pensar duas vezes antes de atirar na cabeça. Ok. E sou estrategista, eu sei exatamente o tempo certo de atirar antes que ele chegue em mim num avanço rápido, sabe? Feito. Eu jogo 4 aqui. Ah, eu ganho os dados de quem tá me ajudando. Sim. Quantas pessoas estão me ajudando? Alice? Alice mais um só. Vai lá, hein, Juninho. Oi, 7 sucessos. 1, 2, 3, 4 sucessos, eu rerolo 3. Oh, louco. 7, 5, 6, rolo mais um. 7 sucessos, como você disse. Todos os quantos zumbis era? 6? 6 zumbis vão indo pra cima de você. Eu matei 6 e mais um lá de fora. Os 6 zumbis estão indo pra cima de você. O último foi o jogo da arma, né? É, tudo. O pessoal desce da van, não, tem munição. Tá? Pega o que eles têm à mão ali, tem mais próximo deles ali, galhos de árvore, vassouras, né? E vão batendo os zumbis e você vai atirando. Só tiro na cabeça, tiro certeiro. Tá? Cada tiro é um que cai, certo? É... Cada tiro. Tá ruim com a sua arma. Cada tiro que você dá, eles caem. Tá? Você deixa eles chegarem mais perto pra atirar. E os que você deixa chegarem mais perto, quando você atira na cabeça, a cabeça explode. Você viu? Explodir aqui atrás da nuca assim. E vazar todo o cérebro pra fora, praticamente. Esses caem e ficam inertes no chão. Os que você dispara mais de longe, que a bala só perfura, tá? Eles caem para trás com impacto, tá? E depois de algum tempo, eles vão se levantando com dificuldade. Você percebe que a coordenação motora deles foi afetada, né? Mas eles continuam avançando, tá? E aí o pessoal vai ajudando você. Você pega na roupa do vigia, né? Você pega munição extra e aí você vai atirando nos que voltaram a se erguer e consegue eliminar todos que estão ali dentro. Antes de eu fazer qualquer coisa, só tem esse cara de segurança lá. O resto é tudo funcionário? O resto é tudo funcionário. Tá. algumas pegar, pessoas que não têm uniforme da empresa. Talvez algum tenha acesso maior que o outro. Então eu vou pegar todos os crachás que eu tiver ali. Vou revistar o segurança então, se ele tem mais munição, se ele tem cacetete ou taser, qualquer coisa desse tipo. Enquanto você vasculha, onde vocês estão? Dando a volta. Dando a volta lá por trás, né? E aí você vai na Presidente Vargas. Isso, no balão, faz o balão em volta. Faz o balão. Eu lá vou comer as folhas dessa plantinha. Filha, sai daí. Pronto. Pega de gato. Dá a volta no Presidente Vargas. E aí você volta, desce de novo e vai em direção ao portão da fábrica. Eu vejo que os caras assumiram então a prisão que eles entraram. Quando você está descendo e aí você não vê os carros deles, o que você vê é assustador. Aquela multidão de zumbis que estavam na frente do condomínio, os ex-moradores do condomínio, eles estão subindo em direção de onde você atraiu os zumbis com o barulho da sirene. E os tiros também. E os tiros também. E aí você manobra, para de frente do portão. Eu abro o portão. A Blair vai correndo lá, abre o portão pra você, tá? Você já entra, ela fecha o portão. Eu vou fechar o portão, vou ir dentro da guarita e vou trancar ele eletronicamente. Ok. Jeff, além disso... Tem um galpão pra quitar os carros? Nesse estacionamento aí, porque esse portão é do estacionamento. Não sei se você já viu como que é lá. Esse portão grande de grade, ele é do estacionamento. Então ele é gradeado inteiro por fora, assim, no estacionamento. Sim. Aí tem mais um portãozinho que você sai por ele. Aí eu vou chamar todo mundo pra sair por ali, deixar os carros ali. A gente sair e eu trancar esse portãozinho também. Porque qualquer coisa, você entrar zumbi, a gente vai matando um por um pelas grades. E outra coisa, ele também tem aquele sistema de segurança lá no chão, sabe, que sai os negócios assim, pra não passar carro? Sim. Na guarita eu vou ativar isso também, caso entre algum carro correndo, desesperado, tentar derrubar o portão, ele vai parar isso. Cara, não é pra entrar no Street View. Eu não confio em você, cara. Não, eu só tô pegando a placa da fábrica. Por que eu não confio em mim? Não, e nele, em mim você confia. Tem uma apago a flita? Já tô mais tranquilo? Sim, vocês... Vão acordar? Eu estou agora... Ela já tá acordada. Ô Jeff, agora eu queria ganhar a condição de confiante depois disso. Pode tirar o abobado. Não ganho? Ganha. Muda. Confiante? Muda pra confiante. Boa. Olha aqui, mas... Mas confiante é uma condição, é uma característica, não é? Não, é uma condição. É uma condição, por enquanto, eu tô me sentindo muito confiante depois disso. Característica é confiado. É aquele cara que é muito confiado, fica mexendo com todo mundo, passa a mão na bunda das menininhas. O cara confiado. Então, vocês vão ganhar hoje. É porque eu vou estar muito triste. Vocês vão ganhar hoje. Bom, são quase 2 horas. Acho que tá na bom da gente parar, né? Antes disso, deixa eu estabilizar a velha. Não. Não vai ter zumbi, seu filho da mãe. Tem zumbi aí dentro, claro. Mas vocês chegam na fábrica. Tá? Você vai lá, tranca o portão, arma todos os sistemas de segurança. Tem zumbi lá dentro. Eu quero 3. Tirou 3? 3 de convicção? Ok, os zumbis que tinham lá dentro, ela matou. Exato. Porque agora é apenas coletiva. Tá chegando o carnaval, tá atingindo o rolê. E os caras tá tudo... Deu merda, tá agora fora, tô lá fora. Finalmente você tá conseguindo gastar essas porra, né? Mas é por isso, porque eu gasto na hora certa, aliás. Não, eu só uma coisa, na hora que chegar a ver aquelas estantes de barcodinho, eu vou recuperar tudo. A hora que eu sabia que eu precisava gastar, na hora das comidas e das coisas que eu peguei. Vocês se colocam ali em segurança por enquanto, tá? E aí vocês... Vão entrando com os carros lá pro fundo, param os carros no estacionamento ou vai pro galpão? Não tem como, ele falou que tem grade em volta. No estacionamento a gente vai sair. Tem a grade, tem a grade. Aí, você quer que eu desenhe como que é, mas é mesmo que você tem que não tem? Deixa a planta aqui no estreno. Então você tem que ter de boa. No Google Maps. Porque aqui do lado esquerdo vai ter tipo como se fosse um pátio que tem as mesas de ping-pong, de sinuca. Na frente disso tem o. O copo caindo. Só um detalhe, Jeff. É aqui, ó. Vai, Juninho, você é o Cicerone agora. A entrada é aqui. Aqui o estacionamentozinho. Aqui, ó. Ah, não, é aqui o estacionamento. Aqui é a entrada. Ué? Não, peraí, eu acho que tô perdido. Onde que tá o posto? Olha os carros aqui, caralho. Onde tá o posto? É, exato, o posto é aqui. É, o posto é aqui, ó. É, onde é mesmo. A entrada é aqui. Aqui é a entrada, o estacionamento. Nessa parte aqui, ó, desse lado esquerdo, é onde fica o... Aqui, bem nessa partezinha aqui, é onde tem os coisinhos de jogos. Aqui é o refeitório. Essa parte é só banheiro. E isso aqui inteiro é fábrica. Essa parte inteira, essa parte aqui do meio é almoxorifado e o resto é só o depósito. Cápsula. É só depósito. Ah, depósito. É tudo depósito. Porque eles fazem o transporte, eles não fabricam lá. É só transporte. Seguinte, sabe esse portãozinho social aqui, Jeff? Uhum. A gente parou. Lá, que a gente precisa ter... Assim, ó, Jeff. Tá grade aqui, ó. É o portãozinho. Um carro encostado aqui, outro carro encostado aqui, outro carro aqui. Fiz uma barricada de carros. É, essa é boa. Essa é boa. Que aí a gente consegue entrar, inclusive, nos carros e tocar bunda qualquer coisa. Muito bom. Ó, ó. Vocês deixam os carros ali. É, na verdade, eu quero pegar os caminhões, né? Os caminhões ficam tudo parado nessa parte da vida, no chão e faz, né? Eu acho que pode... Tem uma carreta e dois caminhão, três quartos. Dois caminhões e três quartos. Vocês conseguem parar e aí conseguem fazer essa barricada aí. Não tem uma ambulância, são obrigados a ter uma ambulância de prontidão lá na fábrica. Mas é ambulância... Exatamente por conta do almoxarifado, do tanto de máquina. Mas é transporte ou é emergência? É de transporte. Transporte. Não é emergência. Não, tem, mas tem o básico. Tem lá, a marca. Tem a marca, tem essas coisas. O básico tem. Eu não sei se você vai. Vocês vão até essa ambulância, pegam a marca, né? Tiram a avó da Blair do carro, levam lá pra dentro do lugar que vai ficar. Fábrica, refeitório. Vamos entrar primeiro no galpão na parte da frente, que deixar o refeitório. Na parte do depósito ali. Vamos se alocar primeiro para depois catar os mantimentos. Entram ali dentro. Que lugar que seria, Jeff? Se acalmam ali um pouco. Só coisa de guerra. Que lugar seria o melhor para colocar ela? Um lugar frio, né? Não, que nem sempre tem hospital de campanha. Porque tem... Como ela perdeu o sangue, vai baixar a temperatura do corpo. Ela tem problema dela entrar em choque. Um lugar bom para colocar ela? Tem uma enfermaria lá, não tem? Enfermaria! Parece que é lá, né? Na enfermaria. Você tá de brincos comigo? Na enfermaria. Então vocês põem ela na maca, levam ela pra enfermaria, tá? Quando vocês chegam na enfermaria, o Robert começa a fazer os procedimentos cirúrgicos nela, tá? E vocês, por um momento, finalmente vocês conseguem respirar mais aliviados. Nossa, finalmente. Ah, Jeff, tem uma estante de Vicodin lá? Na enfermaria? Não na enfermaria, mas eu passei em algum lugar e vi, muitas vezes. Não, vocês não entraram na enfermaria. Eu quero recuperar essa convicção. Mas lá vai ter. É. Calma. Ah, o Jeff, eu recuperei minha convicção quando salvei elas da beira da morte? Lá tem até remédio não. Pra... Não? Quando que eu recupero? Você recupera a convicção? Uma bolinha pra cada hora que você permanecer fazendo coisas que são edificantes pro seu personagem. No seu caso, se drogando, né? Batendo uma punheta. Se drogando, bebendo. Que seja. Qualquer coisa. Cada hora que você gastar nisso é uma bolinha que recupera. Então vocês finalmente respiram um pouco aliviados ali. Tá? E tem um momento de relaxamento. Vocês podem mudar as condições que vocês tinham aí. Que condições vocês tinham? Confiante. Psicológicas. Confiante. Condições psicológicas que vocês tinham negativas desaparecem agora. Tá? E vocês podem colocar uma condição condizente com o que vocês estão sentindo no momento. Ah, confiante. Confiante. Eu acho que eu tô confiante também, porque eu salvei confiante a vida também. Agora que a gente ficou vivo, eu tô confiante que a gente vai continuar. Conseguimos vencer a primeira então batalha. Então podem colocar confiante todo mundo, se vocês quiserem outra condição que seja mais condizente, pode pôr também. No lugar da confiante. Hã? Tá feliz? Tô feliz. Então pode pôr feliz e confiante. O que você tá mais? Mais feliz ou mais confiante? Então pode pôr feliz e confiante. Ótimo. Tá. E agora, vocês podem escolher uma característica nova aí pra vocês. Condizente com o que vocês passaram. E aí, direção, medicina ou espada? Eu tô pensando, eu acho que o meu é a mira, velho. Depois desse estilo que eu tenho agora. que você acha, Jeff? Boa. O que você acha que seria ser mais útil? Mas como que coloca? Medicina? Boa mira? Hã? Põe em tiro instintivo. Ah, cirurgião. Melhor de combate, de direção, de vida, sei lá. Bom, Dariane deixa pra ela escolher depois, né? Isso. Tá, o que você acha melhor, Jeff? Eu acho que você, o que você mais fez foi dirigir. Não, sério, quais são as opções? Não, mas é, eu acho mas que é nessa que você, o que você mais se destacou foi na direção. Tipo, eu que eu mais se destaquei nessa sessão foi no tiro, cara. Essa última agora aí, se não, eu tivesse matado 6 zumbis ali, ia dar merda. E eu salvei o Samuel também. É. E também é o DCP a cabeça do bicho. Eu acho que ou... Também, marido de aluguel. Na verdade, então foi puta, porra. Não, não puta, né, porra nenhuma. O que você acha, né? Que não sei. Tô pensando ou melhorar minha medicina, ou minha direção, ou minha espada. Você acha que seria mais útil? Tudo. Porque tudo é útil. Tudo é muito útil. Vocês querem pensar? E ver depois? Depois eu vejo. Porque eu não fiz um cara combado, então, talvez tipo, depois. Tava travando toda hora esse personagem. Mas o negócio de prevalente é muita pelada. Deus, da próxima vez que eu for fazer uma ficha nova, eu não posso pôr prevalente, porque isso é muita pelada. Isso entra em tudo. Eu vou te pegar em situações que não vai entrar isso. Você vai... Prevalente? É. Não, mas sim, tem situação que não adianta, não tem como. Jeff, eu acho que vou pegar cirurgião. Porque quando eu for usar a espada, eu posso tentar usar o cirurgião também. É, na verdade, cirurgião de emergência. Você acabou fazendo... Não, seria resgate, na verdade, né? É. Porque você fez uma ação de resgate no momento. Eu quero que eu consiga usar isso com a espada depois também. É, mas o resgate tem. Na hora do resgate, você precisa cortar as coisas, você precisa cortar a ferragem, você precisa ter... Você vai conseguir usar a sua espada pra fazer cirurgias, essas coisas. É, você não, precisa ter são uma coisas boa... diferentes. Não dá pra roubar desse jeito, gente. Não, mas ó, não é pra você usar pra fazer cirurgia, mas pra você usar pra outras coisas, sim. Um corte de uma espada é uma coisa violenta. Um corte de um bisturi de uma cirurgia é uma coisa delicada. Não, mas tipo, de resgate, por exemplo, o bombeiro de resgate. Foi o que eles fizeram, foi lá, foi tirar o negócio da véia, cortar o negócio. Então você ganhou experiência com corte. Não, tá? tudo bem. Mas não dá pra usar na espada. Ah, é isso. Né? Por exemplo, eu sou um cirurgião meticuloso, sou o Dr. Strange. Né? Então se eu usar uma espada? Se eu consigo usar uma espada desse tamanho, eu consigo usar uma. Não. Você sabe usar espada, você sabe que coisa vai ver assim. Jeff, quando a gente aprende Kendo, a gente aprende usar espadinha pequena ou espadinha grande primeiro? A grande. E quando a gente domina pequena, o que significa? A gente já sabe usar grande muito bem. Parece que pegaram. Eu peguei uma cara essa, você sabe disso. Você fez Kendo, você sabe disso. Ok, agora você sabe usar a pequena. Então? Não usa nada grande. Ou seja, eu consigo usar melhor. Mas você sabe usar as duas juntas. Bem, aqui vai a espadinha, aqui vai o misturzinho. Ok, você vai lutar com o machinário e um misturinho. Foi muito bom, tá com o misturinho, mano. Tem um cara no Naruto que luta com o misturinho. E corta muito. Sabe o que fazer? Vou cortar as pautas, mas eu não vou nunca mais deixar os outros assim. Cortar as pautas pra não dormir. Cara, deve ser horrível isso. O quê? Não dormir ou cortar as pautas? Os dois, né? Porque você não tem. Imagina, você não pode nunca mais piscar, você vai ficar sem essa hora. Não vai demorar muito, não. Porque vai começar a ficar tudo cego. Mas sabe o que é legal? Ele é no escuro. Vai ser